Bem-vindos ao maravilhoso mundo do cinema em 2011, porque esses filmes são muito bons. Você tem essa Hipátia, que ela é essa professora de matemática, filosofia, astronomia. O papel do professor, ele tem mudado bastante de uns tempos para cá, né? Principalmente com o advento das tecnologias. O cara perde a mulher. E a filha, então, não mostra muito os sentimentos depois que a mãe morre. E ele acha que tem alguma coisa errada com a filha. Por isso, ele vai todo dia para a aula da filha, leva ela na escola e fica numa praça, sentado, esperando ela sair. É um grande espaço para divulgação de filmes não usuais, transgressores, violentos, bizarros, cult, independentes, marginais, extremos, filmes B, C, G, nojentos, obscuros, absurdos, agressores, escalafobéticos, grotescos, excêntricos, trash, subversivos, alternativos, raros, góis. Você está ouvindo MasmorraCast, o podcast do site cinemasmorra.com.br. Gravar aí o último podcast do ano, falar aí o que nós gostamos, o que nós curtimos no ano aí. Não dá pra falar muita coisa, mas vamos citar alguns filmes. E eu tô aqui na presença do Daniel Volpone. Tudo bem, Daniel? Tudo bem. Também com o Marcos, que é aqui do nosso site. Tudo bom, Marcos? Opa, tudo certo. E com o Maurício Saldanha. Tudo bem, Maurício? Tudo bom. Não dá pra falar do cabine celular que nem existe mais. Pô, tudo que pena. Ótimo. Tudo ótimo. Eu acho que a gente podia entrar aqui com a música do Pedro Bial, né? Aqui é o filtro solar. Só que eu adoro, é uma época de filtro solar, né? Eu gosto da versão do Rafinha Bastos. C'est Cyril, je voudrais rentrer chez mon père. Quel Cyril? Cyril Catou, mon père habite au 5e. Il habite pas ici, il est parti. Mais il y a son nom sur ma sonnette. Falar do Garoto de Bicicleta. Esse filme é muito bom. O novo filme dos Dardenne, né, dos irmãos Dardenne, que conta a história do Cyril, que é um menino de 12 anos, que ele vive num orfanato. E ele, do nada, assim, você já começa o filme assim, com ele muito inquieto, assim, à procura do pai dele. Só que, no decorrer da história, você vai descobrindo o que aconteceu com o pai dele e por que o Cyril foi parar no orfanato. E com essa inquietação, ele acaba encontrando com uma mulher que resolve adotá-lo. Ele, na verdade, ele pede para adotá-lo e ele procurar o pai. Ele parece muito com aquela história do filme da Sandra Bullock, Um Sonho Impossível. Nossa. Que ela adota um cara, só que ao contrário da Sandra Bullock, que é o filho salva ela, nessa é a própria mãe, que é interpretada pela aquela atriz do filme do Clint Eastwood, como é que chama? Cécile de France. É, Cécile de France. Ela salva o filho e se não acredita como que ela pode fazer isso tudo. Ela abandona o marido, tudo, só pra ajudar esse garoto que ela nunca tinha visto. É a primeira vez que os Dardenne filmam no verão, né? Que todos os filmes dele são... Já assistiu tudo dele, Daniel? Tudo não. Já assisti grande parte, mas tudo ainda não. O que você assistiu? Porque eu vi A Criança, vi O Filho e vi O Silêncio de Lorna. Não vi o Rosetta, que falam muito bem. É, pra mim o que eu mais gosto é o Rosetta mesmo. Né? Oxe, eu preciso ver esse filme. Mas nesse também ele usa uma estética diferente também, porque como é no verão, né, as cores são belíssimas. E até o figurino ele é diferente também. Nos outros você vê quando o filho tá à vontade, quando ele tá de vermelho. Nisso, você vai percebendo só a emoção do filho pela cor da roupa e também da mãe adotiva. É muito interessante mesmo, como você vai ver a redenção e o final do filme é a atitude, que é muito diferente, assim. Que é um tapa na cara mesmo da sociedade, como que ela vai continuar com esse movimento de abandonar uma criança ou não dar nenhuma atenção. É legal que você citou Um Sonho Possível, né? Que eu até gostei desse filme aí, que a Sandra Bullock ganhou o Oscar, né, e tal. Mas ele é... como é que eu posso dizer? Esse daí não é muito piegas, né? Ele tem um olhar mais seco, assim, né? Isso, é, isso mesmo. Eu acho que ele é muito mais crível. Apesar da mãe, a Cecília de França, adotar o Cyril do nada, assim, ele é muito mais crível e mais verdadeiro também. É muito bonito. Esse daí eu cheguei a ganhar ingresso, sabe, Maurício? Online, ganhei ingresso e cheguei aqui, não tem uma sala passando, aí não pude usar o ingresso, muito bom. Uma pena, cara, ganhei 2 ingressos. E são bonitos, eu vou guardar de recordação os ingressos que eu ganhei. É, ele passou aqui na mostra de filmes Bourbon, se não me engano, e uma estreia mesmo pra imprensa, convidados, coquetel, é sempre com um grande filme. O ano passado foi com o do Abbas, o que estreou esse ano, que eu vou citar aqui, que é um dos melhores filmes que eu vi no ano, que depois nem passou durante o quadro de... Eles só tinham, acho que uma diária mesmo com o filme, por causa que ia passar no Festival de Cinema de São Paulo, algo assim. E esse ano foi o Grudo de Bicicleta, que eu também perdi, porque eu não fui nessa estreia. Daí acabei não vendo, mas tô maluco pra ver. Comparar com o Sonho Possível, quando ele começou a falar, quando o Daniel começou a falar, eu pensei, ai meu Deus do céu. O Garoto de Bicicleta trata do quê? A sinopse, em linha de IMDb, né? Duas linhas. É um menino que quer conhecer o pai, é isso? Um menino problemático, abandonado no orfanato, que está na busca do seu pai, de saber por que seu pai o abandonou. Sim. E acaba encontrando uma mulher que resolve adotá-lo. Ok. Ponto. Por isso a relação com a Sandra Bullock, entendi. Sim. O filme da Sandra Bullock só me emocionou no final do filme. Eu achei o filme bacaninha, assim, nada demais, achei bem piegas, né? Daí no final do filme, quando aparece aquela cena real, que geralmente são fotos, né? Quando filmes são cinebiografias, né? Uhum. Ou como, por exemplo, o Na Natureza Selvagem, do Champagne, que acaba o filme, aparece a foto do cara, né? O verdadeiro cara lá no... Do Christopher McCandless, né? No ônibus mágico lá. Uhum, sim. Que, por sinal, me dá uma vontade maluca de, naquela hora, ver um documentário. Eu disse, Champagne, por que não fez um documentário? Pra que fazer uma ficção? Me acontece que achei interessante de Um Sonho Possível que aparece um vídeo, né? No final da família, da mulher real, né? No palco de um programa, eu acho, com a família toda. E também me emociona, eu gosto. Eu desatei a chorar naquela cena, tudo que eu não chorei o filme inteiro. Eu acho muito bacana. É. Só que nesse, o final, em vez de ser pra emocionar, é pra dar você acordar pra realidade mesmo. Você vê o que acontece. Que legal, tô louco pra ver. Filmaço. Maman, ça va? Testament de Madame Nawal Marwan. Ouverture du testament devant ses deux enfants, Simon Marwan et Jeanne Marwan. Então, esse filme, se eu não me engano, ele é de 2009, mas foi lançado no Brasil em 2011, esse ano, né? É um filme do Denis Villeneuve, e esse filme é de origem franco-canadense, né? E ele basicamente conta a história do seguinte, de uma moça, né, que ela tem 2 filhos, ela sempre tratou os filhos de uma maneira meio distante, ela era uma mãe meio seca, e na verdade quem tratava bem os filhos e meio que era um paizão para os filhos dela era o patrão dela, que era um notário lá no Canadá, né, notário, dono de cartório, alguma coisa assim. E essa fulana, apesar de ser uma mãe distante, ela era uma funcionária muito eficiente, ele gostava muito dela. Ela morre e ele vai levar o testamento dela para os 2 filhos, né, um rapaz e uma moça. E você tem ali, acho que são 3 envelopes que ela deixa. Um envelope para o pai deles, que ela acreditava estar, que eles achavam que estava morto, mas na verdade está vivo. E um envelope para um irmão, que eles não sabiam que existia. E um terceiro envelope, que é para os 2 abrirem, depois que eles tiverem entregado os outros 2. Eles primeiro tem aquele choque, né? Que caramba, a nossa mãe escondeu da gente que o nosso pai tá vivo, escondeu um irmão que a gente tinha, tudo, né? Ficam meio putos da vida com a mãe deles, né? E resolvem, ao mesmo tempo, viajar, né, para o Líbano, se eu não me engano, para tentar achar tanto o pai quanto o irmão para entregar esses envelopes, e aos poucos eles vão refazendo o percurso que a mãe deles, né, percorreu ali no Líbano nos anos 70, durante a guerra. E eu não vou contar mais. Pois é, eu tô aqui editando e reparei que o Marcos não falou o nome do filme. O nome do filme é Incêndios. Esse filme é muito bom. Obrigada, Edu. Também acho. Não dá pra contar mais, porque estragaria a surpresa e o choque. É um filme, posso adiantar, que é chocante, né? Além de muito bem feito, maravilhosamente bem realizado, interpretações assim. É um filme nota 10 em todos os sentidos, mas ele ainda tem o bônus de ser chocante. Pra quem gosta de filmes chocantes, né? E o que eles vão descobrir, né? Que é uma coisa terrível, terrível ao extremo, serve como uma metáfora do que é a guerra e o que ela faz com as pessoas. Então, resumindo, eu não vou falar mais. É um filme pra você nunca mais esquecer, pra ficar martelando na sua cabeça durante todo o próximo ano seguinte. E é isso aí, assistam, viu? É muito legal. O Mal chegou a assistir, Mal? Acho que eu até recomendei esse filme no Twitter pra ti. Recomendou, não. Tá comigo, mas não assisti. Nossa, você precisa assistir. Você vai adorar esse filme. Nossa, muito bom. Assistindo no cinema. E a reação é essa mesmo. E também é legal. Porque a partir, quando eles vão pro Líbano procurar a história da mãe, também eles chegam e passam um flashback, né? Então, a partir do momento que eles vão descobrindo, você vai descobrindo. Você tem o mesmo ponto de vista dos dois filhos, né? Uhum. Você que também assistiu, Daniel, caramba, a cena do ônibus é assim, né? É de, sei lá. É muito bom mesmo. E terrível, maravilhosa e terrível, né? Aquilo lá me deixou... assim, de coração cortado, né, de ver. E aí a gente pega aquela tragédia, por exemplo, do ônibus e multiplica por 1000, né, pra gente ter a dimensão do que foi a guerra, né, lá nos anos 70 no Líbano, né. Uhum. Sim. Muito legal, né, passou batido também, né, eu acho que foi um dos indicados a Oscar de melhor filme estrangeiro, né, não ganhou. Isso, estreou em pouquíssimas salas. Na época do Fita Branca, né? Ganhou Fita Branca, né? Não ganhou o Incêndios. Mas eu sempre tenho o hábito de assistir todos os indicados a melhor filme estrangeiro. O Profeta é genial. Chegaram a assistir o Profeta? Sim. Excepcional, né? Muito bom. É, essa atriz, a Lubna Azabal, né? Que ela faz essa personagem da mãe, que a personagem chama Nawal Marvan. Essa atriz, ela é simplesmente fenomenal, né? Fenomenal, também uma atuação assim desconcertante dela, né? E com poucas palavras ao mesmo tempo, né? Ela é muito silenciosa, né? E muito expressiva. Né? Cara, com certeza, sensacional esse da Incêndios. Quem recomendou foi o Barão, né? Acho que foi o Barão que assistiu primeiro, né? Falou, pô, vocês têm que assistir e tal. E eu falei, ah, vou assistir, pode deixar. Não me arrependi, fiquei enchendo o saco de todo mundo no Twitter pra assistir. Muito bom o filme. Tu gosta desses filmes assim, né? Com essa pegada, filmes estrangeiros, assim, dessa região, né? Sem dúvida. Eu conheci com 16 anos o cinema iraniano. O único filme na minha vida que eu acabei de assistir de novo, na mesma hora, era VHS, então tive que rebobinar. Demorou o tempo do rebobinar, né? Que era uns 2 minutos que demorava pra rebobinar uma fita. Foi o filme Um Instante de Inocência. Desde aquele, existia naquela época o selo Cult Filmes. Era muito dos filmes que passavam na Mostra de Cinema de São Paulo. Com DVD, esses filmes nunca vieram, se não me engano, hoje, né, depois existiu alguns filmes que foram selados para DVD, mas antes, assim, logo no começo, quando chegou o DVD, só existiu o Gosto de Cereja, dessa mostra, desse selo Cult Filmes, e o do Haneck, o Funny Games, Violência Gratuita. Fora isso, nunca mais, acho que nem o locador ainda tem o Violência Gratuita, se tiver. É de querer negociar, assim, chegar e dizer pro cara, você pode me vender esse DVD? E junto com Gosto de Cereja. E eu não entendo como é que não lançam box do Diabas ou do Monstro Macmalbar. Posso só dar uma dica ligada também a isso tudo que vocês estão falando? Claro. Saiu o Blu-ray do Close Up do Abbas Kiarostami. Brasil? Não, lá fora, né? Ah, lá fora, sim. E eu comprei lá, e tem um nos extras, né? Porque esse filme é o quê? É o Abbas Kiarostami recriando um caso do cara que ele dizia ser o Mosen Macmalbar. E enganou uma família, né, falando que eles iam fazer um filme. E nesse Blu-ray tem um extra, que é uma conversa, na verdade, de meia hora, mais ou menos. Com o cara? Com o Abbas Kiarostami e com o Mosen Macmalbar. Ah, que legal. E ele, o Mosen Macmalbar, começa a defender o cara que se passava por ele. Uhum. E você não acredita como que... Ele começa a falar que todo mundo do Irã tinha que começar a fazer isso. Porque o cara, mesmo ele enganando os outros, ele começou a fazer arte. Ele começou a criar roteiro que o pessoal, o povo do Irã, ele é muito, passa a ser muito fechado naquilo e esquece da arte, não dá valor nenhum. E só acredita naquilo. E ele começa a te convencer que o cara tá certo. É muito legal. Ah, quero ver, cara. Que legal. Genial. Só tem no Blu-ray, Daniel. Isso. E o Blu-ray, ele é tá na língua inglesa, isso? Tem a legenda em inglês. Legenda em inglês. Legal. Ah, que bacana. Vou usar. Certo. Da dove viene, signora? Io? Dalla Francia. E dove hai imparato l'italiano? Vivo da 5 anni in Italia. E dove? Prima a Firenze, adesso ad Arezzo. E come mai parlate in inglese? Lui è inglese. E non parla la sua lingua? No, no. È italiano? No. Parla solo la propria lingua? Sì, sì. E invece parla anche la sua, brava. Sì. Non gli interessano le lingue, veramente non gli interessa niente, tranne se stesso e il suo lavoro. Ma meglio così. Vamos lá, você, Maurício. Então que você vou citar recomenda? O Abbas Kiarostami, então. Com o Cópia Fiel, que pra mim... Esse filme é muito bom. Nossa, cara, é um mago. Quem já viu, por exemplo, o Close Up, que citou o Daniel, já sabe do que se trata o trabalho do Abbas. E pra quem não conhece o Close Up, então, ainda não viu, vou só citar uma frase do próprio Abbas, que é de um livro chamado Abbas Kiarostami, eu consegui num sebo, ainda acho que vocês podem conseguir na internet. Fica a dica, muito legal, que é um estudo sobre os filmes do Abbas Kiarostami, e ainda no livro tem uma parte... que o próprio Abbas escreve. E ele é fotógrafo também, então tem fotos dele. Aliás, um exímio fotógrafo. Diz assim a frase: seja documentário ou ficção, o todo é sempre uma grande mentira que contamos. Nossa arte consiste em contá-la de modo que acreditem nela. Se uma parte é documentário e outra parte é reconstituição, isso diz respeito ao método de trabalho, não ao público. O mais importante é alinhar uma série de mentiras de modo a alcançar uma verdade maior. Mentiras irreais, mas de algum modo verdadeiras. É isso que importa. Tudo é inteiramente mentira. Nada é real, mas o todo sugere a verdade. Que interessante, caramba. Todos os trabalhos dos cineastas iranianos, ao menos o Mohsen, que é um nome muito complicado de se pronunciar, né? Mohsen Makhmalbaf. E o Abbas, é isso, tu não acredita ser verdade ou ficção. Por exemplo, esse que eu citei tanto, Um Instante de Inocência, vendem como fato a história de que o Mohsen, e ele mesmo contou aqui em Porto Alegre, então acredito ser mesmo um fato real, ele foi preso quando o Shah era ditador, né? O Irã sempre viveu ditaduras, né? Quando o Shah era então o ditador. E ele tentou assaltar um estabelecimento, adentrar, né? Sem prévio convite, e acabou sendo barrado pelo policial, o guarda, né? E ele deu uma facada nesse guarda. O guarda ficou inválido e ele foi preso. Ele lá na prisão reavaliou seus atos, saiu de lá querendo fazer cinema. Virou cineasta famoso, Mohsen Makhmalbaf. O policial, então, vai até a casa, e aí começa o filme, o policial indo até a casa do Mohsen, dizendo, olha, eu sou o guarda daquele tal episódio, e eu não consegui mais trabalhar, não consegui mais fazer nada na vida, você virou cineasta, eu acho que o mínimo que o senhor me deve é uma ponta em seus filmes. E ele diz, não, vamos fazer melhor, vamos reconstituir aquele dia, em filme. Então eu te convido a ser co-diretor comigo desse filme. Então, olha só a maluquice, sabe? Que legal. E tu não sabe se é verdade ou se é mentira, só que já não importa. E isso que eu acho que diz essa frase, sabe? E o cinema, pelo menos desses dois mestres, Abbas e o Mohsen, o que permeia o universo, que permeia os filmes deles, eles vão entre a realidade e a mentira nessa linha tão tênue que tu vê que não importa. E o que importa não é ser verdade ou a mentira, né? Mas sim o que você interpreta dessa arte, né? O valor da arte... tá na obra ou no olhar de quem contempla, sabe? Essa é a questão. E isso muito fala, eu acho, o Cópia Fiel. Cópia Fiel, que é o filme que estreou esse ano, do Abbas, que eu achei que ia ganhar indicação para Oscar de melhor filme estrangeiro, só que eu acredito que não vai acontecer, porque o filme que foi indicado, se não me engano, foi A Separation, né, do Irã, que tá ganhando tudo que é prêmio, provavelmente vai ser indicado ao Oscar, né, um filme iraniano, e provavelmente vai ganhar o Oscar esse filme, então não tem nada pro Abbas. Então, Cópia Fiel fala de um escritor inglês, né, e de uma dona de galeria, que é a Juliette Binoche, o cara é o William Schimmel. E a Juliette Binoche é francesa, no filme ele é um inglês, só que eles estão na Itália. E você está lançando um livro o livro é chamado Cópia Fiel. Sim. E ele fala sobre isso, sobre o valor da cópia, né. Até o livro tem um subtítulo, né, esqueça o original e fique com a cópia. Então, durante o filme, eles vão conversando sobre o que, que é a arte, né? Sobre o que, que importa na arte mesmo. Como eu disse, é o valor da arte em si, ou é de quem a contempla, sabe? Do olhar de quem a contempla. E nisso eles vão criando diálogos que vão deixando o público maluco, sabe? Porque até então ela é só uma dona de galeria e ele é um escritor. Logo eles são marido e mulher, sabe? Tem filhos juntos. E daí logo ela começa a falar em italiano. E só que ela era francesa, sabe? É uma loucura que tu vê que eles estão... Que o Abbas coloca neles o papel de obras de arte, entendeu? E daí e coloca na gente... essa questão de a gente que tá olhando essa obra, que no caso é a Juliette e o William Schimmel, entendeu? Aliás, dá pra fazer N leituras sobre o filme, né? Mas eu acho que é uma ode, assim, à obra de arte, que é o ser humano. E a mulher, sem dúvida nenhuma, o Abbas disse que fez esse filme pensando na Juliette Binoche, em uma expressão que ela fez em um dia que ele conversou com ela. Ele disse, eu quero fazer um filme baseado nessa expressão só pra ver ela fazendo isso de novo. Então é uma homenagem à mulher, sem dúvida, que é uma obra de arte, né? E ao homem também, porque esses dois juntos não tem como... Acho que ele coloca, assim, crucialmente, que não existe como uma obra de arte existir sem a mão do homem e da mulher, sabe? Ou a mão do homem sobre a massa da mulher, que é o corpo da mulher. Enfim, é lindo, não deixem de ver. Enigmático, profundo, maluco, verdadeiro, uma cópia, fiel. Lindo. Eu lembro que eu fiz uma comparação em um podcast qualquer aí, anterior, com aquele filme Antes do Amanhecer, sabe? Antes do Pôr do Sol. Isso. Aí Neguinho não gostou. Falou assim, ai, como não? Mas, poxa, são vários diálogos, né? O pessoal vai andando pela cidade, vai, né, conversando. Sim. Eu acabei fazendo uma comparação, né? Eu gostei mais, ainda mais que são pessoas mais maduras, né, e tudo. Eu achei os diálogos mais interessantes, né, também, né. Como eu falei, ele coloca o homem e a mulher como uma obra e ele faz uma metalinguagem ali. Uhum. A questão do Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, que é maravilhoso também, que vocês viram, né, que tá pra ser o terceiro filme, né? Sim, nossa. Pô, será que dá pra esperar coisa boa? Tô claro, torcendo. Sim, desses mas três. Mas é direção do Linklater também. Também. Opa! Também. Tô curioso. Mas eu acho que não é irrelevante jamais, totalmente relevante comparar, até porque no outro também, né, são dois estrangeiros, né, uma francesa e um americano em Viena, né? Isso. E aqui é um americano, um inglês, perdão, e uma francesa na Itália, e só são os dois conversando o tempo todo. Uhum. Claro, tudo a ver. Detalhe que, não sei, acho que foi o Marcos que comentou, que o cara é um cantor, né? Ele não era um ator, assim, né? William Schimmel? É, disse que era um cantor, né, Marcos? É, não sei da verdade. Ele é soprano. Olha que legal. Chique, né? Cara lindo também. Então. Pô, muito bom esse filme. É um dos filmes que eu mais gostei esse ano também, viu? E essa coisa que ele tem, que eu acho que ele também é um dos melhores filmes que eu assisti na minha vida, que discute essa coisa da ação do tempo num relacionamento homem-mulher também, né? Uhum. Eles encontram um casal que tá... O pessoal que tá casando ali, né? Aham. Uhum. E presenciam aquelas esperanças todas, toda aquela coisa do amor que tá nascendo e que tá no auge, né? E encontram também casais mais velhos que já estão vivendo aquela espécie de amizade que depois de muito tempo virou amor, que um já conhece o outro há muito tempo. Tem um momento em que ela tá numa loja e a dona da loja começa a dar conselhos para ela de como ela manter a longevidade no casamento, né? E uhum. tal. E, enfim, e também fala muito sobre a crise de uma relação, né? E Marcos, e o choque, quando tu bem lembra aí, tu bem pontuou a cena que eles encontram com um casal que tá ali casando, né? A mulher tá vestida de noiva e tudo. A cena, eles tá acontecendo a festa lá fora e eles dentro de um restaurante num clima tenso, nem falam um com o outro. Isso e mesmo. É de um choque absurdo, assim. Uma cena maravilhosa que eu adoro, que ela fala assim, ela coloca um brinco, se arruma e fica brava, né? Ela, você não reparou, né, que eu tô diferente. Bem estresse de relação, né, aquelas reclamações que surgem mesmo. Essa expressão que você falou que o Abbas Kiarostami viu a Juliette Binoche fazer e ele queria colocar no filme, deve ser a expressão que ela faz quando ela tá se olhando no espelho colocando brinco, porque até a capa do filme, né? É a capa do filme, e eu acho que essa cena é uma cena que dá pra fazer uma grande leitura mais profunda do que simplesmente ela se arrumando, que aquilo ali não é só, né? Tem o lance do espelho, então né? Ela é o espelhamento, é a questão que eu fiz uma leitura de que ela, como esse filme fala de cópia, né? Ela como fiel já por si só é uma mulher, né? Original. E ela se incrementando, né? Botando esses adereços, se torna uma cópia dela mesma, entende? Então, sei lá, tem muita leitura. Então, esse filme é um cast, com certeza, um podcast especial. Sim, vale a pena. Excepcional. Esse eu assisti faz um tempo, mas é, adorei quando eu assisti. Acho que foi até o Marcos que chegou a recomendar. E eu fiquei muito feliz que muitos críticos do mundo inteiro elogiando esse filme. E houve o boom mesmo do cinema iraniano nos anos 90. E depois meio que se apagou. Então é bacana, porque é a primeira vez que o Abbas filma fora do Irã, na língua não persa, né? Falando em italiano, francês e inglês o filme. Então ele é bem ocidental, né? Bem diferente dos outros filmes. Talvez por isso tão mais visto do que os outros dele, né? She had never seen any 3D films, only knew what I was excited about, and finally said, well, show me something, but I'd rather see my own people, my own dancers, so let's do the test, not with just anybody else, but let's do it here in Wuppertal, so I can be there and I understand this new technology. So we planned in July 2009 to shoot for a few days with our dancers. And Pina died a week before. Shockingly so, for all of us, from one day to another. None of us had thought that possible. None of her dancers, her whole company was completely struck by it. Her family. Pina foi embora tão rápido, tão de surpresa. Eu acho que no fim, ela deixa tudo atrás de si e se sente livre. Por isso eu queria oferecer a ela esse momento de leveza, de uma sensação sem peso. Uma responsabilidade, vamos ver se eu consigo me expressar, né? Porque é muito sentimento. Eu assisti o Pina. Esse filme é muito bom. Um filme muito legal. Acho que não lançou no Brasil. Nem festivais, Maurício. Não ouvi falar, Vim Vendors, sabe? É muito, muito, muito bonito e muito pungente, emocionante, né? A Pina Bausch, ela foi uma grande dançarina, assim, de dança moderna, né? Dança contemporânea, né? Aquelas danças muito expressivas, sabe? Com muitos movimentos, né? Fortes, né? E esse é um documentário que, assim, ele começou a ser realizado, ela ainda viva com o Wim Wenders, né? Isso parece que em 2009, 2010, negócio assim. No meio do projeto, ela ficou doente. E ela anunciou que estava com câncer e morreu dias depois, entendeu? Não deu tempo de finalizar nada com ela, né? Aí o Wim Wenders parou tudo e falou assim, olha, eu vou mudar a maneira de fazer isso aqui, né? Porque ele ia ter uma outra maneira, não ia ser como acabou sendo, né? Que é um documentário com várias montagens, assim, da própria Pina Bausch, né? Várias peças dela. Isso ele... mostra no filme que ela tem, sim, esse problema? Que é... Não mostra sobre a doença, entendeu? Você sabe porque você leu sobre isso. Exatamente, né? Não, e quem leu, né? É, quem conhece a história da Pina acaba descobrindo que ela morreu de câncer, né? E tal. Ah, sim, não, pensei que durante o filme ele usasse, mostrasse que ele tem que mudar o filme por causa que ela venha a falecer. Seria legal, talvez tenha. Porque ele fez isso, né? Eu li uma coisa sobre isso, em que o Wim Wenders tem isso dele filmar coisas que ele ama, que ele se apaixona, né? E tal, ele vai e se mete nesses projetos aí. É bem pessoais, né? E isso acontece no filme com o Nicolas Rey, que é um filme para mim, que ele vai filmar com o Nicolas Rey, e o Nicolas Rey tá com câncer e vem a falecer no filme. Ah, interessante, eu não sabia disso. O Nicolas Rey era aquele cara que dirigiu westerns fantásticos, aquele diretor? Sim. Não foi o Nicolas Rey que dirigiu o Juventude Transviada? Ele mesmo, dirigiu Juventude Transviada. Ah, então. E dirigiu um filme que eu adoro, que é o Johnny Guitar. Pô, legal. Mas o que tu ia dizendo, então, Angélica? Que ele... Então, ele começou o projeto com a Pina Bausch, né? Essa grande dançarina mesmo, né? Só que ela faleceu, assim, subitamente, e ele ficou sem chão, né? Teve que mudar a trajetória do que ele iria fazer. Aí daí saiu esse Pina, né? Que ele é uma mistura das montagens das peças mais famosas da Pina Bausch, né? Eu acho que entre elas o Café Miller e tal, que eu não conhecia, sabe? Eu adoro dança mesmo, assim, filmes que tem a dança, né? Não exatamente musicais, não sei se, sim, eu tô sabendo me explicar, né? Sim, um Carmen, por exemplo, do Carlos Saura. Que eu adoro, a gente falou recentemente. Tango, lindo. Tango, né? Você falou de Carmen, eu lembrei do Antônio Gades, né? Que é outro grande dançarino falecido, né? Então, mas a questão é que o Pina, ele é um... Acho que o diferencial é que ele saiu, pelo menos no exterior, em 3D, né? E está sendo muito elogiado porque, pelas pessoas, pelos críticos de cinema, porque é o uso do 3D, diz que é sensacional, né, Daniel? Teve até uma crítica aí que o Daniel estava comentando com a gente em off aqui, que os caras falaram que, ó, são três filmes, né, Daniel? Quem foi que comentou que... Tu lembra? O Roger Ebert, que ele é totalmente contra o 3D, né? Ele só foi até hoje a favor de 3, né? Que é o documentário do Herzog, que é Cavernas dos Sonhos Esquecidos, o novo do Scorsese, o Hugo e o Pina. Pois é, eu não tive a experiência, infelizmente, de assistir o Pina em 3D, porque eu tenho certeza que eu adoraria, né? Mas eu queria ressaltar porque ele é muito, muito emocionante. Que tem imagens da Pina, ela ensinando as pessoas, os dançarinos que ela ensaiava, né? Eles falando como é que era, o que a Pina fazia eles sentirem, entendeu? Muitos eram pessoas muito tímidas, sabe? Mesmo assim, muito presas dentro de si. E ela libertava. Meu, quando você vê o dançarino em movimento, ele fazendo aqueles movimentos, dá uma sensação muito forte de liberdade, eu sinto. Grande sensação de liberdade que você vê dentro dos movimentos que as pessoas têm. Então, sei que eu queria destacar, tem belíssimas cenas, tem muitos elementos naturais, né, que a Pina gosta de usar. Chuva, pedra, terra, sabe, água, tem muita coisa legal assim. É impressionante de se ver. Eu tô aqui na torcida porque, pelo que eu tô sabendo, vai sair no Brasil ano que vem. Quem sabe em 3D. O Marcos tava de sacanagem. Tá de sacanagem, Marcos? Falou brincando, né? Que vai sair em 3 salas no Brasil todo? Não, mas tu falou isso zoando, né? No mínimo, te conheço, né? Não, foi zoando, pô. Na verdade, vai sair em 2. Bom. Pô, não sei qual sala vai sair, mas se sair numa sala perto de mim em 3D, eu vou me mobilizar pra assistir. Assim como o Caverna dos Sonhos Perdidos, né? Não vai chegar, quem dera que esses filmes mais não blockbusters ou animações em 3D viessem, mas acho bem difícil, né? Um cinema liberar uma sala 3D. Tinha, né? Em que época ele vai, né? Se começo do ano tem filmes 3D que eles não vão abrir mão das salas. No meio do ano também, final de ano também. Quando vai ter um tempo pra botar esses filmes nessas salas? Vende-se muitos livros. A Pina tem muitos fãs, cara. Muitos fãs, entendeu? Muita procura que tem os trabalhos da Pina Bausch, viu? Eu assistiria tranquilamente uma montagem, sabe? Uma sala de teatro, do pessoal dançando as peças dela, viu? Muito bonito. Não, tá anotado. E eu fico assim agora, não quero ver. Se tu for alguém 3D, eu vou esperar, vou rezar pra que venha, mas... Se tu tiver notícia, passa pra gente, porque eu gostaria muito de assistir em 3D. Esse filme. É foda, de repente, só em Porto Alegre, já pensou aí, como? Eu acho que aproveitando o que a Angélica tá falando, e pro pessoal que tá escutando, o Wim Wenders é um cara que talvez, acho que na última década, ele não foi muito lembrado, assim, né? Porém, assim, Asas do Desejo, caramba. O cara é, acho que um dos grandes diretores aí do cinema europeu contemporâneos aí, e Asas do Desejo, por exemplo, e o Buena Vista Social Club são dois filmes que são simplesmente obrigatórios para qualquer um, né? Sim, sim. Não, e outro que eu tô tá na fila para assistir é O Céu de Lisboa, né? Porque ele fez um filme com a vocalista do Madre Deus, né? E eu adoro Madre Deus. É uma banda maravilhosa, lindíssima. Nunca vi, sempre tô de olho para ver, mas nunca vi. Ele também, por exemplo, tem aquele filme que fez tanto sucesso, que é o talentoso Ripley, né? Com o Matt Damon. E o Wim Wenders tem um filme também sobre esse personagem, que é o Amigo Americano. O Amigo Americano. Né? Que é o Bruno Ganz, na verdade, que e o Dennis faz Hopper. O Ripley. Isso, e é do caramba também. Então, ele tem uma série de filmes muito, muito interessantes. Como eu te falei, ele fez mais sucesso, talvez, nos anos 90, né? Então, hoje em dia, o pessoal não lembra muito, mas... Acho mais nos 80, né? Os filmes mais marcantes, País Sexas, né? Apesar que teve uma continuação válida do Asas do Desejo, né? Que é Tão Longe, Tão Perto, que é muito bonita também. E, poxa, muito legal, viu? Maurício, você que curte cinema e, assim, técnicas cinematográficas, você vai pirar quando você assistir o Pina, porque você vai ver muitos recursos diferentes, assim, né? Tem um momento que eles estão... É uma espécie de trem, só que os trilhos são em cima, sabe? E ele vai filmando a cidade, vai pensando que você tá voando. É muito legal. Que legal. É muito bonito mesmo, cara. Eu não sabia disso, cara. Que legal. Eu não sabia que o Wim Wenders tava filmando em 3D. E eles citam outro cara que eu amo muito também, porque eu gosto de dança mesmo, assim. Ele falou do caso Ono, né, que não sei se tu conhece, Maurício, eu acho que o Marcos já chegou a ver alguma coisa do caso Ono comigo, porque tem naquele Cerejeiras em Flor, é o Hanami, né, então. E fala do caso Ono também, que era uma das referências da Pina Bausch, né. Então é muito legal. Eu recomendo legal. Demais, assim, de coração, assim, que, meu, até quem não gosta de dança vai viajar, cara. Ah, você falou também, lembrei de uma coisa, ele tava falando do diretor Nicolas Rey, ele faz um papel no filme O Amigo Americano, né? Isso, faz. E quero citar dois filmes também, porque saiu os filmes do Wim Wenders, dos anos 70, que a gente citou aqui, que ele ficou na última década esquecido, Wim Wenders, daí o Mark citou os anos 90, por exemplo, o Céu de Lisboa, que citou a Angel aí, o Tão Longe, Tão Perto, Além das Nuvens, os anos 70 tem dois filmes dele que eu acho maravilhosos, que é o Movimento em Falso e No Decurso do Tempo, e aliás, O Amigo Americano também é dos anos 70, então fica a dica aí de No Decurso do Tempo e Movimento em Falso, dois grandes filmes dele, então, ou seja, ele tá 4 décadas, é isso? Pois é. Caramba, que legal, viu? Mas eu acho que foi uma volta dele aí com Pina aí que, olha, é uma pena se isso daí não chegar no grande público, viu? O pessoal tem que ver, cara. Sabe aquele filme que tem que ver? É muito legal de se ver, cara. Porque o dançarino, ele tem uma parada de força, né? E tal. Eu tinha aqueles dançarinos que se sentiam frágeis e fracos, né? Aí ela, a Pina falava pra eles assim, olha, a tua fragilidade é a tua força. Tu vê o artista depois dançando, tu fala, tu não acredita, tu fala, não. Ele não chegou inseguro na frente dela pra fazer isso. Sabe? É muito foda, é muito bom. Só pra dizer que o selo é Europa mesmo, viu? Europa Filmes. É a Wim Wenders Collection. Saiu quase, não sei se todos, óbvio que todos não, mas uns bons 12 filmes acho que saiu, assim, pela Europa mesmo. Wim Wenders Collection. Olha só, caramba. Vou ter que assistir, né? Fazer o quê? Eu sou fã. Gente, eu sou fã do Buena Vista Social Club, vocês não têm noção. Então, eu já vi trocentas vezes. Eu tenho a trilha. Eu acordo com uma das músicas da trilha sonora, o Despertador. Qual que é? Peraí. A minha trilha é essa aqui. Vou até botar pra tirar meu toque. Essa aqui, ó. Linda. Deu pra ouvir? Deu, sim. Deu. É Amor de uma Louca Juventude? Tu que has hecho? Caramba, que legal. O Ibrahim Ferrer morreu, né? O velhinho lá, né? Morreu. Chegou a se apresentar no Brasil, cara. Pô, muito legal. Bom, sei lá. O Raikuder também tem mérito nisso daí, hein? O que será que ia dar pra realizar sem o Raikuder, né? Ele foi o coração desse projeto aí também. Não, e o Raikuder em diversas trilhas, né? Participou, né? É, do Paris, Texas, né? E até de um filme que pouco gente fala que eu gosto tanto. Eu gosto do Fim da Violência. Vocês não viram o Fim da Violência dos anos 90? Esse eu não vi. Não assisti, não. É The End of Violence. Acho bem legal. Tem trilha sonora do Raikuder, né? Também. Aquela guitarra viajante, né? Do Raikuder. Sempre, é. Não, outra coisa que eu tenho que agradecer pro Wim Wenders é que ele me apresentou aquele escritor, que o cara que fazia roteiros pra ele, o Peter Handke, que também é um dos escritores que eu mais gosto. Uhum. O cara que escreveu o roteiro do Asas do Desejo, do Medo do Goleiro Diante do Pênalti. Eu só sinto falta que o Wim Wenders não filmou o livro dele chamado A Mulher Canhota, que acho que era a cara dele, né? Quem sabe um dia, né? É, quem sabe em 3D, de repente, já pensou? Opa! Falar agora do Drive. Opa! Esse filme muito bom. Do Nicholas Hoult, que fez o Bronze. Estou tirando os meus fones, tá? Com licença. Não, ele não vai dar spoiler, não. Ele não vai dar. Fez o Bronson lá, que a gente tanto gosta. Que o Drive, o Ryan Gosling interpreta um dublê de filme. Que Bronson que ele fez, Daniel? É com Tom Hardy. É uma história verdadeira. É um cara da Inglaterra que ele se autodenominou Charles Bronson. E o objetivo dele era ser famoso. Nossa, o Maurício ia ficar doido com esse filme, muito bom. Nossa, já fiquei. Ele é o Tom Hardy, o cara tá muito grande, né? Ele começa a bater todo mundo pra ser preso e ser notícia de jornal. Bronson. E o estilo do Bronson lembra muito a maneira do Kubrick filmar, o uso dele da música, né? Clássica nas cenas de violência. Não, e é uma interpretação tão foda, Maurício, do Tom Hardy, que eu não tenho nem dúvida que os caras assistiram esse filme para o cara estourar em Hollywood, entendeu? Certeza. E isso ele fez até antes de tudo, assim, tipo, é o grande filme do Tom Hardy, é isso? Eu considero. E ele é um personagem idiota, né? E ele vai conversando com você o tempo todo num palco de teatro. É muito legal. Pra ter uma ideia, tem uma hora que na cadeia ele resolve aprender a desenhar. Né? E porque ele também quer ser visto como um sujeito também inteligente. Ele não quer só ser visto como o Brutamontes que quebra todo mundo na cadeia. Tem uma hora em que ele tá indo apresentar os desenhos dele pro diretor do presídio. E aparece esses desenhos animados dançando em volta dele. Nossa. Então o filme mistura várias linguagens, assim, é do caramba. Muito legal, mas voltando aí pro Drive aí, Daniel, e aí, tuas impressões? Ah, tá, voltando pro Drive. O Ryan Gosling interpreta um dublê de filmes que à noite ele é um piloto de fuga, né? Só que esse filme não é um filme de ação tradicional, ele é uma homenagem pro cinema mesmo. Ele homenageia todos aqueles filmes com personagens sem nome, né? Pra mim ele é um remake em Los Angeles, assim, do O Samurai, do Alain Delon. Olha. Que é muito legal também. Só que, como ele faz esse filme, porque é muito interessante, porque o personagem não tem nome, ele é aquele herói clássico de Hollywood, ele não tem nenhuma intenção, ele se apaixona por uma mulher e faz de tudo pra defender ela, e não importa o que aconteça. E também, como o filme ele é só o motorista, o filme passa todo em Los Angeles, ele vai dirigindo, e a iluminação também fala muito do personagem, e eu não sei como que eles fizeram isso, mas é impressionante também. As cores do filme são as cores do sinal de trânsito, né? Porque ele dirige à noite como piloto de fuga e você acompanha mais essa parte. E vai ter uma reviravolta no filme que eu não vou contar, que ele vai buscar uma vingança. E são cenas muito violentas, que o Maurício, não sei se ele tá escutando agora, se ele tirou o fone, que ele pediu ajuda pro Gaspar Noé filmar, né? A cena do martelo e a do elevador, né? O Gaspar Noé visitou o set pra ajudar as filmagens, porque o filme é todo digital, mas ele é muito crível. Vocês que assistiram aí, você pode falar dos efeitos especiais, o que vocês acharam? Pô, eu adorei. Tem um momento que tem câmera lenta, né, e tal. Peraí, Maurício, tá aí? Tirei o fone. Ah, tu não assistiu o Drive, então? Não. Não quero saber nada sobre esse filme. Ô, Maurício. Tá bom, tudo bem. Não, então, mas quer dizer, Daniel, que, por exemplo, as cenas de violência também, o sangue, etc, essas coisas todas, teve apoio de tecnologia digital, mas quase é muito incrível mesmo, né? Muito incrível mesmo. Porque ele não conseguiu fazer esse filme, né? O orçamento foi muito curto e ele custou a fazer o filme. Conseguir patrocínio, produtores, porque nenhum estúdio queria, né? Porque quando você fala Drive, que nem rolou o caso engraçado lá do processo, você imagina um Velozes e Furiosos, né? Ah, isso foi muito engraçado. Esse filme só tem violência lá pelo... a mulher processou, né? Já precisa isso aí abrir um precedente? Engraçadíssimo o negócio. Oh. Mudando de assunto pro Maurício poder participar do podcast. Maurício. Oi. Pode voltar, sem medo, ninguém ia falar mais nada. Só pra falar pro Maurício, que você tava sem o fone, que as cenas de violência... O diretor, ele pediu ajuda pro Gaspar Noé pra filmar. Pediu mesmo. Tá brincando? Pediu, e como genial. Eu tinha falado, é tudo digital, mas é muito incrível. Você não imagina o que vai acontecer, né? Eu preciso ver, não. Eu tô maluco, cara, maluco. Eu fiquei muito feliz com o Ryan Gosling. A primeira vez que eu vi foi no Diário de uma Paixão, né? Do mais um do Nicholas Sparks. Dramalhão, mexicano. Mas que eu acho que ficou tão incrível o filme, ficou tão querido por causa da atuação dele. E daí ele veio com tudo, né, cara? Adoro o Ralph Nelson, que ele foi indicado, inclusive, pro Oscar, né, se não me engano. Adorei aquele filme. Tem o cara do Breaking Bad, que você gosta. Exato. Os caras tão loucos. Robert Brooks, o Ron Perlman, no Drive. No Drive, sim. Não, tô maluco, eu vi que foi aplaudido, não sei quanto tempo, em Cannes, né, quando passou. Ele ganhou melhor direção em Cannes. Ah. Um filme de ação, assim, ganhar direção. E o segundo filme dele é isso? Ele fez o Bronson e esse? Nada, ele tem a trilogia... Como Pusher. É? Pusher, Maurício, você tem que ver, é muito trilogia das drogas. Eu vi o Pusher, é dele? É. Meu Nicolas, Deus! Daquele o cara é norueguês, então? Ele é? Dinamarquês. Ele também é o diretor do Valhalla Rising. Esse filme que pouca gente entendeu, né? É mais engraçado. Ninguém assiste, ninguém entende. Eu acho que o Drive... Qual é a trilogia Pusher? É a trilogia das drogas, pô. Sim, sim, mas Pusher, que mais? Pusher 1, Pusher 2 e Pusher 3. É isso mesmo? É isso. Porque a Lumi Filmes lançou o Pusher, mas não sabia que tinha Pusher 2 e Pusher 3. Sim, ele vai acompanhando aí diversas épocas da vida dos personagens do primeiro filme também. Eles voltam a aparecer no segundo, no terceiro, enfim. Uhum. Nossa, esse cara é muito bom. Ele é ótimo, cara. E nesse filme Drive, ele pega alguns elementos que você vê no Pusher, alguns elementos que você vê no Valhalla Rising e até no Bronson. Eu acho que ele pegou toda essa trajetória dele como diretor e ele meio que resumiu ela no Drive. Ele usa elementos que ele já usou nos outros filmes dele, só que costurados de uma outra maneira, eu acho. É tremendo esse filme. Legal. E também a trilha do Cliff Martinez, né? Que fez o Contágio agora. E é muito legal também, porque é daquele clima nos 80, né? E o filme é um meio neo-noir. E Tom encaixa muito bem nas duas, né? Porque no Bronson também ele mistura música clássica com a música dos anos 80. E nesse também, só que mais eletrônico. É por isso que não dá pra fazer Masmorra Cast, porque o cara descobre que tem que ver um monte de filme que não viu. Problema, né? Que o bicho pega, nem a gente. Ah, e uma outra coisa que eu vou falar, mas não é entregando nada do filme, viu, Maurício? Olha lá. Até hoje, a melhor maneira de usar um escorpião em um filme que eu já tinha visto era no meu Ódio Será Tua Herança. Agora o Drive superou. Fica a dica, né? O pessoal prestar atenção. Pô, legal. Filmaço. Eu adoro esse filme, Daniel. Ele tem Pusher, Bleeder, Medo X, Pusher 2, Pusher 3, Bronson, Valhalla Rising. Ele tem que ver tudo isso aí, meu Deus. Você viu Pusher? Assiste primeiro Bronson. Ah, vai adorar. O Medo X também é legal, viu? Que é com o Tom Turbo, é bem bacana. Meu, na boa, todos os filmes desse cara eu gostei. É um dos poucos, assim, que eu assisti tudo e gostei de tudo. Não, e essa aí de ter pedido ajuda do Gaspar, não é, me deixou maluco. Nas entrevistas ele fala assim, né? Ele ligou, contou a história lá, como é que ele queria que fosse a cena. Aí o Gaspar só respondeu assim: a violência é uma arte. Aí ele ligou o telefone pra ele visitar o set. I mean, this is unbelievable. There's no city like this in the world. You're in love with a fantasy. I'm in love with you. What are you doing here? Dad's here on business, and we just decided to reload a lot. Oh! That's great. We can spend some time together. I think we have a lot of commitments, but I'm sure it's... Well... Então, eu vou falar do filme novo aí do Woody Allen, Meia Noite em Paris. Esse filme é muito bom. Muito bom. Que eu, o Woody Allen é um cara que eu gosto muito, né? Não sei se nos últimos tempos aí, nem todos os filmes ele andou acertando a mão como antigamente, né? Mas esse daí eu achei bem bacana. Uhum. Tal. É um filme assim, que, comparado com outro, o Woody Allen tem alguns filmes que são de uma temática um pouco mais pesada, mais profunda. Esse daqui eu acho que é um filme leve, gostoso de assistir, na minha opinião, né? Mas que é muito interessante porque eu acho que primeiro que ele volta a usar o elemento do fantástico, nos filmes, que há um tempo eu não vi ele usar nos filmes dele, né? Como ele usa em A Rosa Púrpura do Cairo, por exemplo, né? Então é basicamente a história do seguinte: você tem o Owen Wilson, que é um cara que eu não gosto, mas nesse filme ele tá bem... Ele tá digno de um Oscar, inclusive. Tá, com certeza. Ele é um roteirista de Hollywood que faz aqueles filmes bonitinhos, mais esquecíveis, né? Aquelas comédiazinhas leves, né? Só que ele quer escrever um romance de peso um dia, ele quer escrever algo relevante. Ele tá em Paris com a noiva, que é uma daquela típica americana consumista, mediana, chata pra caramba, né? A Rachel McAdams, né? Isso, que também é uma excelente atriz, viu? Ela tá irritante nesse filme porque o personagem é irritante mesmo, né? Uma mulher fútil. e tal. Então é que ela tá, na minha opinião, ela também tá interpretando isso muito bem. E ele tá ali com os pais dela, naquele casamento que ele tá, não tá muito animado, porque os sonhos dele, ele tá vendo nesses dias em Paris que ela não tá muito afim de que ele vire escritor. Ele quer passar a morar em Paris, ela não quer viver fora dos Estados Unidos de jeito nenhum. Então ele tá ali, ele resolve encher a cara, até porque também tem um detalhe, ela tem uma admiração muito grande por um ex-professor dela, né, que o cara acaba aparecendo ali, eles encontram com o cara, e todas as atenções dela se voltam para esse ex-professor, ele que fica ali meio... Que é o Michael Sheen, né, maravilhoso. Isso, é. Que tá muito bem também. E ele fica meio ali de escanteio, bebendo, sonhando com Paris, e uma bela noite que ele tá bêbado, bate as 12 badaladas noturnicas, passa um Peugeot anos 20 na rua, com o pessoal lá dentro. E eles estão indo pra festa do Jean Cocteau, né? O escritor Jean Cocteau. E um cara que lá dentro, se eu não me engano, que é o Hemingway, chama ele e fala: pô, vem com a gente, vamos, ele tá indo pra uma festa, entra aí e tal. Ele entra e ele vai justamente por uma espécie de fenda no tempo, por um portal mágico, a gente não sabe exatamente o que. Ele vai encontrar com aquele pessoal daquela geração de escritores: Hemingway, Scott Fitzgerald, o próprio. A Gertrude Stein, ele vai encontrar o Pablo Picasso, essa geração dos anos 20 aí que se encontrava nas ruas de Paris, nos cafés de Paris, para produzir aí talvez a melhor arte literária que a gente teve nesse século 20, né? É interessante porque, por exemplo, imagine você um escritor, né? O cara, você está escrevendo o seu primeiro romance, você poder dar o seu romance para Gertrude Stein ler e fazer uma crítica do seu romance, né? Então ele realiza, acho que, o sonho de 9 entre 10. É, interpretada pela Kate Bates, né? Maravilhosa. Isso, também. Exatamente. Então, ele vai encontrar, ele vai se apaixonar por uma moça vivida pela Marion Cotillard, que era uma daquelas fulanas que a gente tinha nessa época, que elas eram meio que amantes, né? Eram modelos dos pintores, viravam amantes e depois escreviam livros sobre a convivência delas com eles, né? E ele vai descobrir o que é a verdadeira arte, o que é esse sentido dessa melancolia pós-guerra e que era a energia que o pessoal tirava para escrever, para criar. E, enfim, é um filme fascinante, viu? Maravilhoso. Quem leu, né, alguma coisa do Hemingway, quem leu alguma coisa do Fitzgerald e que tem interesse pela biografia dos caras, vai se encantar. Quem gosta de Paris, Paris está fotografada de uma maneira que é, no mínimo, deslumbrante, né? Que a gente pode dizer. Acho que é um dos filmes que fotografou Paris de maneira mais bonita até hoje. Então é isso aí, é um prato cheio para quem... gosta de Woody Allen, pra quem gosta de Paris e pra quem gosta de literatura. É, tem muitas referências, né? Muita gente não pegou as referências, né? Que aparecem, né? Dos escritores e tal, né? Isso. Eu achei muito legal o filme também, muito bonito. Também não esperava grande coisa, assim, por conta do protagonista, né? Ainda bem que deu pra surpreender. Também não gosto muito dos filmes desse cara, não, mas foi bem legal. Agora que o Woody Allen tá velho, né? Ele não aparece mais nos filmes dele, né? Mas tá na cara que o cara é o Woody Allen, né? É o melhor alter ego da vida dele. Porque todos os filmes que ele não tá, alguém é o alter ego dele, né? Uhum. E é o melhor até hoje, eu já vi. Se bem que o Larry David foi muito legal no Tudo Pode Acontecer, né? Mas eu acho que o Wilson é muito de Allen. E que perspicácia, né? Como ele trabalha com grandes elencos, né? Sempre com atores que, pelo menos no papel, eu sempre penso assim, que o Wilson, ele faz um filme por ano, né? No mínimo. Daí ele já anuncia quase quando tá acabando. Ele é que nem a Pixar, né? Ele acaba um filme e já anuncia o próximo. Daí ele mostra o elenco do próximo filme. Aquela constelação, né? 12 estrelas, né? De Hollywood. E tu pensa, eles vão filmar com o Woody Allen? Aí quando eu vi o nome do Owen Wilson, pensei, nada a ver. Mas quando eu vi ele em tela, eu achei genial. Achei a melhor pessoa possível pra interpretar esse alter ego do Woody Allen foi o Owen Wilson. Ficou muito bem. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês, pra o Maurício, pro Daniel Volpone e pra Angélica. Vocês acham que o Woody Allen, porque ele fez o Vicky Cristina Barcelona, Meia Noite em Paris, e que ele agora tá fazendo uma espécie de série temática sobre cidades aí míticas, né? Uhum. Capitais aí que, né? Da Europa, enfim. Filmou em Londres, o próximo já é em Roma. Uhum. Será que ele vai vir pro Brasil, gente? Olha! Tinha! Caramba. Tinha, né? Porque, alguém tem, né? Porque Velozes e Furiosos vieram e filmaram. Ai, meu Deus, fizeram às vezes de um Brasil, né? Não sei o que é Brasil, o que não é, ou quando eles estão filmando ou não. Aliás, dá pra ver muitas vezes que não é o Brasil no Velozes e Furiosos. O Amanhecer Parte 1, meu Deus do céu, que tem 2 segundos de cena na Lapa, no Rio de Janeiro. Uhum. E agora tá vindo um filme, vocês estão sabendo, que é Carnaval, eu acho o nome. Que é com John Cusack, cara, e o John Knoxville. E dá estereótipo, né? E a capa do filme é a bunda de uma mulher, assim, de biquíni. Com a cara dos dois com uma tatuagem na bunda dela, assim. Ai, ai, ai. Oh, my God, que virada aí. Depois de Turistas e Orquídea Selvagem 2, eu espero tudo. Aquele com Michael Caine, aquele que o Michael Caine vem pro Brasil. Ah, nossa, pô, esse daí é um monte de relações de filmes que o Brasil é mal representado, tá naquele documentário lá da, acho que é Lúcia Mural, não lembro o nome da documentarista, agora deu tem branco. Tem no YouTube, né? Tem no YouTube esse documentário em várias partes. Qual que é o nome desse documentário mesmo, gente? Pois não lembro. Olhar Estrangeiro, né? Olhar Estrangeiro, que é um absurdo que o Michael Keaton tá na praia com um papagaio no ombro. Zé Carioca. Muito bizarro, macaco na praia correndo. Ai, gente, é duro, né? Então, Marcos, excelente recomendação. Alguém quer falar alguma coisa no Meia Noite em Paris, Maurício, Daniel? Eu só acho isso, eu tenho só assinar embaixo, acho genial. E imagino pra você mesmo, né, Marcos, que é livreiro, imagino que não deve ter ficado de maluco vendo filme. Ah, eu comecei a babar, comecei a ter espasmo, essas coisas. Ele pegou todas as referências, ele falava, pô, parece mesmo com o cara, olha só, não sei o que lá, muito engraçado. Que legal. E ao mesmo tempo que vale citar também que é um dos filmes que mais renderam, senão acho que o mais rentável filme em bilheteria do Woody Allen, né? Então, que legal. Bom. E que ele não comparece à academia, né? A cerimônia do Oscar há muitos anos. Uhum. Até depois do escândalo com a Sony, né? Na filha adotiva dele. E estão dizendo que ele vai ser indicado, né? Ao Oscar de melhor diretor e roteirista para esse filme. Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Só indicar também, saiu um especial pra TV lá, pra TV dos Estados Unidos, chama American Masters Woody Allen, que é um documentário de 3 horas. Só com entrevista cobrindo a carreira toda do Woody Allen. Caramba, que legal. De 3 horas deu pra fazer? Não, é rápido, né? Só que aí vai entrevistando os atores do filme, vai mostrando como que repercutiu na mídia. Mas é muito interessante também, tipo, contando como é que ele seleciona os atores. Ele liga pro ator, envia o roteiro e fica um cara esperando. O ator tem um dia pra ler o roteiro. Fica um motorista esperando na porta de casa lá. A atriz devolveu o roteiro pra ele. Ai, caramba! Ah, ele não manda por e-mail. O negócio é assim, é isso? É físico. Não, ele escreve na mesma máquina de escrever. Sim. Desde o início da carreira. E é a mesma até hoje. E a pessoa pega então o manuscrito, vai lá. Se essa máquina de escrever desaparecer, for roubado ou quebrar de vez, acabou o Woody Allen, não produz mais. Mas quando ele morrer, o leilão vai ser bravo também. This is Dr. Joan Tallis, the United States planet Earth. Do you read me? Is anyone out there? Getting feedback. Let's try another channel. Hello? This is Dr. Jones. House. What does that mean? I don't understand what that means. Então, vou dizer assim pra vocês, não deixaram de assistir Another Earth, pra quem não viu ainda. Esse foi muito bom. Podemos traduzir aqui, né, literalmente como Outra Terra. Sim. E quando eu ouvi falar, o Burburinho, Sundance, né, que ele foi muito bem em Sundance, eu, Outra Terra, não pensei realmente, literalmente, que seria uma outra terra, né, uma duplicada, né, a nossa terra duplicada. Então eu fiquei assim, ó, eu tô adotando isso, né, de não ver trailers, de não ler sinopses de filmes que eu, assim, por intuição eu já aposto, sabe? E fiquei surpresíssimo com a história, com a delicadeza do filme. Trata o filme de uma jovem que tá com o futuro assegurado, uma jovem que foi aceita no MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que é um grande centro universitário respeitadíssimo. Ela vai estudar astrofísica, ela quer estudar, sempre foi maravilhada com o cosmos. E nessa mesma noite que ela é aceita, faz uma festa, tá maluca, feliz da vida, sai com o carro e na rádio estão dizendo que avistaram um novo planeta. E esse planeta, na verdade, aliás, não se sabe muito sobre esse novo planeta, né? Mas sim que foi avistado um planeta. E nisso acontece um acidente que envolve, então, a vida dessa jovem com um compositor renomado que estava na situação ali com a esposa grávida e com o seu filho. no carro também. Né? Dois filhos, então. É isso, né, Angélica? Eu tô errado. Isso, eram duas crianças, né? A da barriga, a que tava grávida, e a que tava ali já com 5, 6 anos, eu acho. Sim. E nisso, então, a vida da menina modifica tudo, né? E é um filme que fala de perda pra falar de ganho de vida, assim. Achei lindo, achei poético. É aquele filme de ficção científica que eu gosto, que a ficção científica é pano de fundo pro drama real do ser humano. Então fica a dica, não quero falar mais, porque o filme é uma surpresa e eu fiquei muito surpreso com a história do filme, como se desenvolve. Em off, eu acho que a gente falou, né? A Angélica disse que o final é mind-blowing, né? Nossa, afinal explodiu o cérebro mesmo. Eu adoro falar mind-blowing. É mind-blowing. Mind-blowing. Opa, vou adotar a expressão. Porque o final pouca gente pega. Eu não quero falar o final aqui. Não, não fala não, vixe, muito legal. Né? Porque ouviu, Daniel? Não assisti ainda, não. Não, é, então não vou falar o final. Porque o final é maluco, né, Angélica? É maluco. Nossa, e é Marcos mais... assistiu também. Ou não, Marcos? Não assisti, lembro. Assisti. É. Gostou, Marcos? Gostei muito, gostei bastante. É, e... sabe que ela que escreve, né, o filme, a menina fez, né? Ah, é? Não, tinha reparado, não, que ela também, que ela é a roteirista, né? Isso, filme. A Brit Marlin, ela que... Adorável, atuando. Junto com o diretor, então é um filme bem autoral, aquela coisa do cinema independente, pra quem gosta. O nome do cara é Mike Cahill, e que escreve junto com a Brit Marlin, que é a atriz. Então é um filme muito assim... Rapidinho, dá pra fazer um link com Melancolia, né, Daniel? Dá pra fazer. É, acaba tendo esse link com Melancolia, eu senti, assim... É. Até o pôster, né? Você olha pra capa assim, você vai. Quem assistiu, né? E quem lembra de imagens, Melancolia, vai lembrar. É, eu acho que, não dando spoiler, né? Mas pra quem tá escutando, eu acho engraçado como esse filme brinca. Além da questão do drama da moça e do arco dramático que ela vai percorrer, que ela vai se transformar, né? Devido a uma série de fatos, o que ela estava esperando da vida dela não vai ser aquilo, vai ser algo completamente diferente. E até a maneira como ela vai reagir a essa mudança de rumo da vida dela também é surpreendente. Essa coisa dessa teoria, que você tem universos paralelos, você pode ter outras terras, outras realidades em que você tem outro destino, você é outra pessoa, você tomou outras escolhas na vida. Imagine isso se materializando, isso se tornando visível no nosso mundo real, né? E como uma metáfora também das várias escolhas que a gente pode fazer na vida. É realmente. Não dizem que a gente tem um sósia, né? Diz que todo mundo tem um sósia, né? Eu tenho curiosidade isso aí de conhecer aí meu sósia. A gente vê muitas vezes, né? A gente muito parecida com outras, né? É. Então acho que essa história do sósia pode ser possível, assim. E vocês não. Eu sou da teoria do Big Bang, né? Então se a gente partir da mesma coisa, quem diz que não existe mesmo parte de nós nos outros, né? Muito Olha, louco isso tudo. Que legal, viu? Muito foda. Adorei Another Earth. Recomendadíssimo. Também não estreou no Brasil, né, Mal? Que pena, né? Não estreou. A Fox comprou. Talvez então estreie. Tomara que ele... Eu acho difícil ele estar no Oscar. E a gente sabe que sempre é isso, né? O Oscar, o Globo de Ouro, traz os filmes pro Brasil. E acho difícil ele ser indicado. Gostaria, mas acho bem difícil. Nos National Board Review, acho que ele foi, se não me engano, ele teve indicação como o melhor filme de estreia, porque o Mike Cahill é o primeiro filme dele, mas não ganhou, acho que só foi indicado. Ele ganhou alguma coisa assim, ele teve 4 prêmios, várias indicações, né, mas ele ganhou o National Board Review, como eu falei, ele saiu na lista dos 10 melhores filmes independentes do ano, e também ganhou a melhor atriz, a Brit Marlin, no filme, no Stiggs, que é o Catalonian International Film Festival, e também ganhou em Sundance o prêmio especial de júri, que é cinema mundial, drama. O prêmio do júri também foi indicado em Sundance, e um prêmio também chamado Alfred P. Sloan no Sundance. Então foi bem falado em Sundance, só que infelizmente nos outros festivais ele não foi tão assim bem lembrado. Então eu fico achando que não vai estrear no Brasil, mas sem dúvida DVD vai chegar. Então você não, que tá ouvindo, não tenha medo, vai chegar em DVD. Pode perder, vale muito a pena ver o filme. Eu acho que ele é fácil um dos melhores filmes do ano, viu? Pô, por isso que tá aqui, vale a pena pra caramba. Head in tonight to attend a briefing from a fella who's over from the FBI. Special Agent Wendell Everett. These men are highly dangerous. And if... Yes, Sergeant. I thought only black lads are throat dealers. And Mexicans. filme que eu assisti recentemente, e é um filme divertido, é uma comédia, é com um ator interessante que tem uma extensa filmografia, que é aquele Brendan Gleeson, né? Que ele foi o olho torto lá no Harry Potter, né? Trabalhou no Extermínio, né? Tanta coisa. Mesmo na Mira do Chefe, que é bem bacana, com o Colin Farrell. É, nossa, o cara tem uma filmografia gigantesca, sabe mesmo? Extermínio. Ele tá, sabe? No Zona Verde também, que é um filme que eu adoro. Uhum. Ele faz comédia, ele faz thriller, ele faz drama, tudo bem. E ele nunca fez um filme épico, nem um filme de época, ainda bem. E ele tem a cara disso, né? De um coração valente. É. tem sim, cara. Então, e tem um filme dele, que é um filme irlandês, né? Que é com aquele Don Shiro. Que eu gosto muito desse ator, assim, que tem até um filme dele com Adam Sandler, que eu acho que é um dos do Adam Sandler que vale a pena também, que eu acho que é Reine Sobre Mim, né? Exato. Que eu adoro. E é um filme que ele interpreta um guarda, né? De uma vila irlandesa, assim, que ele é um cara pragmático, né? É, cheio de manias, racista e tal. É uma sem noção, né? Não sabendo que é racista, eu acho. É, Don Shiro, ele interpreta um agente do FBI, um americano, que vai pra lá pra ajudar a desbaratinar um cartel de drogas. Só que ele fala assim, quando ele se apresenta na... Isso aí tá no trailer, né? Não é spoiler. Quando ele se apresenta na reunião lá pros guardas irlandeses, o personagem lá desse ator, que é o Brendan Gleeson, ele fala assim, pô, eu pensei que todo o pessoal do FBI fosse branco. E fala mesmo, e não se desculpa por isso, sabe? É muito engraçado. Então, eu acho que é um filme bem engraçado, interessante. Tem uma atuação legal desse ator que tá muito contido, né? Don Tiro também. Não é aquele filme assim de dar gargalhada. Eu acho que é daquelas comédias que você acha a situação engraçada, mas tu não vai ficar rindo, entendeu? Não é um... É o politicamente incorreto, né? Isso. Rir do incorreto. A gente ri do incorreto, né? Do absurdo, né? Do incorreto. Em nenhum momento do filme, gente, é isso que é muito legal. Você não sabe o que o personagem dele é. Ele é malvado? Ele é idiota? Ele é irônico? O que ele é? Você vai até o final do filme nessa indecisão. Então eu acho bem legal. Deixa as conclusões pro espectador, sabe? Quem é essa criatura, no final de contas, né? Isso aqui é bem legal. Adorei. Assisti por recomendação. Acho que foi um vídeo que eu vi da Isabela Boscovi, né? E tal. Ela adorou. Eu falei assim, eu vou acabar assistindo, né? Assisti. Me diverti bastante. Recomendo, assim. O Barretão. Sabe o Barretão? Fala Barreto lá que às vezes o SS Hollywood faz o cast. Às vezes com a gente, da Rapadura Cast. Ele disse que é o melhor filme do ano, né? Que legal, não sabia que ele tinha gostado. Então, esse diretor eu não conhecia também, é o John Michael McDonagh. Não conhecia esse diretor, mas de qualquer maneira, um filme bem legal aí. Tomara que não passe batido, assim, o pessoal vá atrás pra conhecer. Ele já tem título em português, que é O Guarda mesmo, e ele tinha já a estreia prometida até o final do ano, mas daí, como pra sempre, pra tela, pra frente, mas eu acho que ele... Aqui. Ah, estreou. Isso, perdão. Ele estreou. Rio de Janeiro, né? Não, aqui em Belo Horizonte estreou. Também? É, aqui em Porto Alegre não. Tinha que se classificar só em Rio e São Paulo. Mas aí, alguém conseguiu ver. Inclusive, eu acho que ele estreou em Belo Horizonte primeiro porque esse guarda, esse personagem, esse cara é mineiro, né? Convenhamos. Olha, ele é irlandês, tudo bem. Mas ele, se ele fosse brasileiro, ele seria mineiro. Bom, hein? Olha isso! Tá mais pra carioca, hein? Ah, é? Não vamos começar a regionalizar as coisas aqui. Mas bem legal. Filme bem divertido, não é pra rolar de rir. Hoje em dia tá muito isso, né, Maurício? Pessoal preocupado com politicamente incorreto. Aliás, preocupado com politicamente correto, né? De ser Exato. Político, né? Isso. Então o filme chuta o pau da barraca. O filme é politicamente correto até dizer chega, entendeu? E é muito divertido. Eu gostei. A gente teve muitos filmes assim, né? Nos anos 90, foi recheado de filmes politicamente corretos. Inclusive dos Estados Unidos, as comédias, né? Você vê no caso, né, agora. Né? E agora agora meio que tá voltando, assim, mas ainda existe um pé no freio assim, do politicamente incorreto. Sim. É legal a gente assistir uma produção assim que o pessoal não tá muito preocupado assim se você vai processar, sei lá, se você vai se ofender e vai xingar muito no Twitter, por aí vai. Uhum. Tem que ser feita uma crítica a esse domínio, né, que o politicamente correto estabeleceu, porque é aquele negócio, né? Eu posso odiar as pessoas, mas não posso xingá-las, né? Tal, então é... Esse personagem, eu acho que ele é uma pessoa que ele fala o que pensa, entendeu? Eu acabo esvaziando certas discussões. Eu não vou mais no motivo pelo qual as pessoas odeiam umas às outras ou têm preconceito umas com as outras. Eu não discuto mais isso, né? Eu tenho um policiamento para que isso nunca exploda, né? Isso. Também isso não se resolve ao mesmo tempo, né? Então... Claro. Não, e o que é interessante, por exemplo, o que a Angélica citou, a cena que ela citou quando o Don Tito se apresenta e o Brendan Gleeson fala, eu pensei que que o FBI não trabalhava com negros, né? Que eram todos brancos. Não quer dizer que ele é um racista, né? Quer dizer não. Que talvez ele pensasse que o FBI era racista. Fica subentendido, né? Tem uma parada que o cara é um super cinéfilo. Então ele assiste muito filme, ele só via só policiais brancos, entendeu? Do FBI. Acaba sendo uma crítica, né? Não ele o personagem racista, né? Uhum. Claro que no primeiro, sob um ponto de vista de repente, mas existem vários pontos, tu pode achar que ele é um racista, mas é engraçado nisso, que tá na... Como tu bem disse, Angélica, fica na cabeça do espectador a decisão de que ele é, né? Uhum, e até hoje, nos filmes americanos, 99,9% dos agentes do FBI são brancos. É? Eu tô tentando lembrar de algum filme que tem um agente do FBI negro. Tem bastante, tem sim. É, o Deus é graças ao Deus é Washington. É, quando é negro é o Deus é Washington. Também tem aquele Mark Strong nesse filme aí, né? Ele interpreta também, ele é outro americano no filme aí. Ele é ótimo, né? Que cara ótimo. Os vilões desse filme, eles são muito legais, né? Porque... Os caras são putos, mas eles são putos por causa da corrupção. Os caras não suportam a corrupção, só que eles tentam subornar todo mundo, né? E o Mark Strong toda hora fica falando: ah, não, é difícil achar um policial correto aqui. Não, tem um monólogo maravilhoso dele, é verdade. Vamos deixar o espectador ter experiência, porque é muito bom ter um monólogo dele, ele acha um absurdo esse negócio. É, acho um absurdo esse negócio de corrupção, de suborno. To some degree, it is quite refreshing to make a film about bad things. Well, it's not that you go around feeling bad all the time while you do it. You kind of gain something from having had a bad time. Enjoy it while it lasts. I myself hate marriages. She ruined my wedding. I will not look at her. Is everybody in your family start raving mad? I thought you really wanted this, but I do. Vai lá, Daniel, você, querido, último. Pensa bem, hein? É, pra mim, o melhor filme desse ano é o Melancolia. Esse filme é muito bom. Yes! Que é do Lars von Trier, né? Depois do incorreto, do politicamente correto. Depois de toda a polêmica, né? O cara consegue fazer um filme que destrói todo mundo e é politicamente correto, né? Eu acho que ele é incompreendido, gente. Eu acho que é politicamente correto desconstruir, né? Uhum. É totalmente correto desconstruir. Ele é um cara que saca disso, eu acho. A gente fica... Ah, os filmes, eles são pesados. E... Não, eu acho que a gente precisa desse peso, muitas vezes, pra, né, a balança se faz com peso também, né? Então, pra gente achar, inclusive, o equilíbrio, se usa peso. Só que a gente quer tudo leveza, quer conforto, né? A gente acha que pra se encontrar não precisa de nada, de tapa na cara, de nada, é só carinho. E não é assim, né? E eu acho que ele mostra muito bem isso. É, que o filme dele tem equilíbrio, só que é o contrário. Sempre começa muito feliz e termina, termina muito mal. E nesse filme são duas irmãs, né? Que a Justine, que é a Kirsten Dunst, ela vai se casar numa região isolada, né? E durante todo esse casamento começam a surgir notícias que o planeta Melancolia vai fazer um contorno na Terra, né? Mas grupos da internet lá, e até o cientista lá, que é interpretado pelo Kiefer Sutherland, ele acredita na possibilidade dele se colidir com a Terra. Só que é um filme apocalíptico do estilo do sacrifício do Tarkovsky, dos filmes do Bergman, porque é num lugar isolado, naquelas paisagens belíssimas, né, num campo de golfe, e é só naquele grupo, não foca no plano geral do apocalipse. Só que se no Anticristo ele dedica o filme pro Tarkovsky, eu acho que essa é uma homenagem muito maior, que são as mesmas locações, os personagens também são muito parecidos. Os diálogos, tem um diálogo até que é referência. No prólogo tem aquele quadro que, eu não sei se você lembra, que é um quadro de um caçador, do menino com uma águia, que é o mesmo que o Tarkovsky recria no espelho. Isso. É muito bonito esse filme. Eu recomendo muito mesmo para quem não viu. E quem acha que tem spoiler no que eu falei, no prólogo de 5 minutos ele conta o filme inteiro. É isso mesmo. Então você já vai ter um spoiler ali, não tem nada de diferente. E o que vocês acharam? Genial, acho um dos melhores cineastas Não sei se vocês já viram a entrevista do Paul Thomas Anderson com ele, que é muito legal. É por escrito, né? Tem num site, é um dos maiores sites. Aliás, o melhor site para quem gosta de Paul Thomas Anderson, que quem não sabe e tá ouvindo, é o diretor de Magnolia, de Brigada de Amor, de Jogada de Risco, de Boogie Nights, Sangue Negro. Então, tem uma entrevista do Paul Thomas Anderson e com o Lars von Trier nesse site, que é Cigarettes and Red Vines. Cigarettes and Red Vines. Põe isso no Google, vocês vão achar. Um cara que desde os anos 90 dedica um site ao Paul Thomas Anderson. É um fã mesmo, assumido. E ele consegue, acho, por contatos, enfim, novidades. Inclusive, tem nesse site, então, essa entrevista que é longuíssima, assim, pra quem gosta dos dois. Ver o diálogo dos dois é muito interessante, assim, do Lars com o... Inclusive, ali o Paul Thomas Anderson pede, assim, né, o que eu preciso pra fazer você vir pra América filmar comigo? Olha. E é que ele diz que não pisaria nunca na América, enfim... Mas eu acho demais Melancolia. Acho que o que ele faz é milagre com as atrizes, né? E todas elas tiram ele pra maluco, no final das contas, não querem mais trabalhar com ele. E se a Bjork tinha falado isso no Dançando no Escuro, né? Que nunca mais trabalharia com ele, que ele era maluco da cabeça. E ele ainda dá um prêmio, né? A Bjork ganhou. Todas elas ganharam prêmios em Cannes, né? A Bjork ganhou, a Charlotte Gainsbourg ganhou pelo Anticristo e a Kirsten Dunst. O Montreux, né? Que é o diretor que mais ganhou prêmio, cara. Isso. Mas não, eu quero só dizer do poder que ele tem de dar às mulheres prêmios e ao mesmo tempo que elas dizem que ele é maluco. Só a Charlotte Gainsbourg que não reclama dele, que já inclusive trabalhou pela segunda vez agora, né? Anticristo e agora Melancolia. É. E a Kirsten Dunst deve ter. Falou que ele é um babaca naquela mesa mesmo pra Cannes, quando ele falou sobre o nazismo. Não sei se vocês percebem que ela olha pra uma cara assim de tipo, é um babaca, cara, sabe? Putz, é. E tem uma história, não sei se é boato, que a Nicole Kidman, quando fez o Dogville, ela tinha assinado pra fazer a trilogia, né? Que era Manderley, era Dogville, Manderley e Washington. E acabou que o Washington nunca foi feito, né? E Manderley, ela foi substituída, a Nicole Kidman, que era a Grace, foi substituída pela filha do Ron Howard, né? A Bryce Dallas Howard. E isso por causa que quando entrou no tapete vermelho a Nicole Kidman, ela ficou sabendo de uma notícia que se ela confirmasse pra mídia que ela ia fazer a trilogia, ela nunca mais conseguiria trabalho em Hollywood. Nossa, caramba. Falava esse boato, que por isso que ela desiste, enfim... Não sei, eu sei que tem um curta do Dogville com os artistas falando, né, o que, que eles sentiam do diretor. E ela mete o pau nele, né? Eu tava com esse... Na verdade, virou um trailer isso, não? É tipo um teaser. Isso tem no DVD. Eles estão com uns 30 minutos, né? Um negócio assim, né? Não, eu vi um tipo um teaser no DVD, que era tipo uma extra do DVD, onde eles estavam tipo num confessionário, né? E eles, nem Big Brother, né? E eles davam, eles davam suas opiniões, mas bem curto, assim. Não 30 minutos. Ah, eu tive acesso a um de 30 minutos, que tem um monte de gente reclamando do Lars von Trier. Ele é maluco, ele tá falando... Confessions, né? Falando que nunca mais vai trabalhar com o cara. Então, mas eu gosto muito da Melancolia, acho que tem N leituras que dá pra fazer, é um filme profundíssimo. Esse lance da melancolia, de como ele trata, de como ninguém questiona no filme o porquê que o planeta se chama Melancolia, sabe? Totalmente metafórico o negócio. Yes. É uma coisa engraçada, viu, Maurício e Daniel e Angélica. Esse filme me fez pensar numa coisa que eu já... Acho que desde que a gente se entende por gente, a gente acha, né, que aquele negócio... Você pega essa Europa, não toda, mas pelo menos o pessoal na Europa que tá bem financeiramente, né, essa elite financeira, intelectual, ou seja, nós temos tudo, né, temos um mundo com tecnologia, temos recursos financeiros, estamos no topo da civilização, mas a depressão acaba com tudo, né, a depressão, as neuroses tornam a vida num paraíso de facilidades econômicas, um inferno, né? Sim. E o filme ele pega isso de uma maneira assim, nunca se teve tanta neurose, eu acho, tanto problema com depressão, síndrome do pânico, desespero e suicídio, do que agora, em que na verdade a gente tem a tecnologia, mais facilidade econômica e... Digamos assim, esse conforto todo consegue brochar o ser humano de uma maneira impressionante, né? Incrível. Poxa, que pena, né? Porque é válido a gente comentar. A experiência que eu tive pra assistir Melancolia foi muito ruim, viu? Por conta de uma sala com som ruim, com... Mentira! Muito ruimzinho. Angélica, eu assisti numa sala pequena, mas que é uma das melhores salas de Porto Alegre. Faço parte do melhor multiplex, que é o Artplex, Unibanco Artplex. E o som, indiscutivelmente, de todas as 8 salas do Unibanco Artplex, ao menos aqui em Porto Alegre, são impecáveis. Eu te juro que eu nunca me senti com medo em um blockbuster sobre fim de mundo. Pois como é. Aquela cena final. Pois tremia, sim. A sala. É, eu fiquei muito angustiada com a experiência fraquinha, né, Marcos? Uhum. É, ruim em áudio, vídeo. Que triste. E sabe, e o que é triste, o que eu deixo mais triste ainda, se o pessoal do Cinearte Posto 4, que é aqui de Santos, tiverem acesso ao nosso áudio aqui, pessoas, não adianta reformar a sala, trocar cadeiras e tudo e deixar a qualidade dos filmes assim. E eles são especialistas em cinema alternativo, ou seja, eles pegam muita coisa legal que não passa em lugar nenhum, entendeu? Que só vai ter na sala deles, né? Então, e estragam a experiência pra quem vai assistir. Então é uma pena mesmo, sabe? Eu tava falando da projeção, aqui eu vi duas vezes o filme. Eu vi a primeira numa sala de ar e era a melhor imagem que eu já vi num filme, eu acho que foi esse. E depois eu vi no Cinemark. Pois é. E tava horrível a imagem. Caramba, no cinema tava ruim. Cor, tava muito fraco. E... Uma coisa que eu queria falar do Melancolia, que eu acho bacana, assim, tipo, dessas metáforas e por exemplo, durante todo o filme a coisa tá de azul, né? A Charlotte Gainsbourg, né? E a Christine de branco, né? E Melancolia é esse sentimento de nulidade, né? Branca, né? Então, mostrando toda hora como tá presente a melancolia, sabe? Isso que eu acho lindo no filme, sabe? Que da profundidade, né? Que talvez as pessoas não reparem nisso, sabe? E quando eles todos, o Kiefer Sutherland, a Charlotte e o filho, vão colocar aquele arame pra ver como o planeta tá se aproximando ou se afastando, né? Uhum. Ela é a única que não coloca, ou que não vai fazer, né? Porque ela sabe que tá ali já, né? É uma metáfora, a melancolia já tá presente, né? Sim. Mas ao mesmo tempo tem uma coisa também nesse personagem da Kirsten Dunst, que ela, tudo bem, ela é um personagem depressivo, óbvio, melancólico, autodestrutivo, mas ela tem uma força ao mesmo tempo, porque é o seguinte, o nome dela é Justine. Justiça. E a gente lembra, e é o nome do personagem, de um personagem do Marquês de Sade, que é uma fulana que ela é, tipo, estoicamente e de maneira submissa, ela aceita todo tipo de barbaridade, todo tipo de sofrimento que impõe a ela. E a Justine do filme do Lars von Trier, ela tem a grandeza e a força de se recusar a fazer o que querem dela, né? E passar por sofrimentos que estavam, na verdade, querendo impor a ela. Ela tem os dela pessoais, que ela mergulha neles de cabeça. Sim. Mas ela recusa os que o mundo quer impor a ela. Então, no fim, também ela não é um personagem tão desprezível e tão fraco assim. Muito pelo contrário. E até nos diálogos a gente vê isso, né, Marcos? Quando a própria Charlotte diz, né, eu te odeio, logo eu não consigo viver sem ti. Né? Pra construir, precisa de desconstruir. Eu acho que Lars von Trier desconstrói como ninguém, assim, então, por isso que eu acho inevitável esse filme dele. É, perturbadores, né? Muita gente não consegue assistir. Só falar também do Melancolia, como o Lars von Trier, ele é um cineasta ao contrário, né? Ele no Sacrifício do Tarkovsky, ele toda hora tem uma metáfora que eu não vou contar, porque também é o final do filme, que é assim, que uma árvore morta, se regada todos os dias, pode renascer. Então, só que isso no Sacrifício, né? E no Melancolia, é totalmente ao contrário, porque lá ele está no campo de golfe, tudo gramado, e no final do filme as árvores já estão todas mortas, né? Aquele lugar que era bonito começa a ficar desesperador, que ele faz também a mesma coisa no Anticristo. Genial. Sim. El rostro nos identifica. A las víctimas de un incendio no les basta con salvar su vida. Necesitan tener un rostro, aunque sea el de un muerto. Un rostro con rasgos para poder gesticular. He participado en 3 de los 9 trasplantes de rostro que se han llevado a cabo en el mundo. Y puedo asegurarles que han sido las experiencias más emocionantes de mi vida. Então, aproveitando que estamos aqui, eu vou falar do Pele que Habito, que é o filme que o Almodóvar lançou esse ano, né? Esse filme é muito bom. E pra mim foi uma grata surpresa. Eu gosto pra caramba do Almodóvar, mas eu acho que nos últimos tempos ele andava meio assim, sem a mesma força que de outras épocas dele, de um Carne Trêmula, né? De um Tudo Sobre Minha Mãe. Dessa vez, acho que ele voltou a entrar nos trilhos, né? Ou sair dos trilhos de uma vez, né? Que o lance dele é quando ele sai dos trilhos, né? E tal. E acho que essa coisa da discussão da sexualidade, da identidade, que pra mim é a cereja do bolo da obra dele, né? Voltou também a estar em primeiro plano. E a história do... Nós temos o Antônio Bandeiras, ele é um cirurgião, um pesquisador e tal, é um cara especialista em cirurgia plástica, é de cada 10 transplantes de rosto, né, feitos no mundo, ele fez 3, né? Caramba! É um Ivo Pitangui! Isso, e ele tá pesquisando aí um transplante de pele, uma criação de uma pele artificial, né? De uma regeneração da pele humana, né? E só que a gente aos poucos vai descobrindo, né, que esse sujeito ele passou por várias tragédias na vida dele, né? E que ao mesmo tempo ele, para poder pesquisar essa coisa da pele, ele mantém uma mulher prisioneira. A gente, no começo a gente acha que ela tá lá voluntária, mas aos poucos começa a ficar claro que ela é uma... Ah, mas calma, ela é uma prisioneira. E ela serve meio que de cobaia pra ele, meio consentida, meio não. Pode parecer que eu tô entregando a história, mas na verdade isso não é nem o começo da história. Sim. Né? Isso aí não são nem os primeiros 10 minutos de filme. Exatamente. A partir daí, eu acho que o que eu posso dizer mais do filme é que é uma narrativa construída de maneira perfeita. Eu não tiraria um minuto de filme, nem colocaria um minuto a mais. Né? E que eu acho que no caso do Almodóvar chega a ser uma surpresa, porque o Almodóvar é dado a uns exageros, ele é dado a uns personagens que aparecem às vezes nos filmes dele que não tem muito o que fazer ali na trama. Nesse não, tá tudo muito redondo, muito perfeito. Até o gosto dele para cores nesse filme, que ele também gosta de uma direção de arte exagerada, de um colorido. Nessa aí, todas as cores elas têm uma função dentro da narrativa muito específica. É uma mistura de terror com fantástico, com suspense. E, para finalizar tudo, tem uma surpresa do caramba, uma reviravolta assim de 180 graus. A trama em um dado momento que duvide o Doc nos primeiros 10 minutos ou 15 minutos, alguém consiga adivinhar. O filme vai dar uma volta para outro caminho. Como eu te falei, duvido que alguém nos primeiros 15 minutos consiga matar essa surpresa. Fazia tempo que eu não ficava de boca aberta no cinema. Exato. É daquele filme que você se levanta e fala: o quê? É difícil, mas é só não. É que eu vi no cinema, né? Então não deu pra levantar e falar: puta que pariu! Mas se eu tivesse em casa, eu tinha falado. Com certeza. Não, vamos recordar, tem uma atriz que eu gosto pra caramba, né? Já assisti tudo do Almodóvar. É a Marisa Paredes, que eu adoro essa mulher. Na Flor do Meu Segredo, sabe? Não sei se tu assistiu, mal. Tão bonito esse filme aí. E essa Helena, Helena Naia, né, o nome dela? Isso. Meu, que corpo lindo, como atua bem, sabe? Adorei essa criatura. Ela tá nos melhores filmes do ano passado, que eu achei, que é o Um Quarto em Roma, do Júlio Medem, né? Não vi, tô doida pra ver esse aí. Lindo, lindo. Ela é maravilhosa. Ela também tá no Lúcia e o Sexo, né? Lúcia e o Sexo, também a protagonista é uma mulher que eu acho uma das mais bonitas que eu já vi. Qual é o nome dela? É Paz Vega. Nossa, que mulher linda. E ela tá no Lúcia e o Sexo, então, né? Isso. Olha só. Mas, pô, esse A Pele que Habito aí, esse foi daqueles que eu saí correndo pra assistir, Maurício. Quando eu descobri, porque não chega nada aqui pra gente, né? A gente não tem festivais nem nada que nem tem aí em Porto Alegre, o Daniel tem a sorte de ter vários em Belo Horizonte, aqui não chega muita coisa. Aí quando eu soube que ia estrear, né, Marcos, A Pele que Habita, eu falei: ah, Marcos, pelo amor de Deus, vamos na primeira sessão de domingo, sei lá, bem cedo, tanto que a gente chegou na sala, não tinha quase ninguém, era a gente mais umas 4 pessoas só. Pois é. Aqui em Porto Alegre, no circuito de arte, é esses dois queridos, o de Allen e a Almodóvar, é a sala lotada. Quanto aos demais, né, Gaspar Noé, ninguém veria, algo assim, mas esses dois é sala cheia, tava lotado, assim, ó, 350 lugares lotados, A Pele que Habita. E esse filme também, o Maurício tá certo, né, porque o trailer, você não assistiu o trailer, eu ele não entrega assisti. Tudo. Isso eu fiz questão. Não dá pra assistir o trailer, não. Uma hora a Angélica falou, né, isso não é spoiler porque tá no trailer de um outro filme que ela citou. E quase que eu disse, ele não queria falar pra não encher o saco, mas tipo, trailer é spoiler, sabe? É, tem uns que estraga, não. Mas não, os do Jalen, por exemplo, eu nunca esqueço que o trailer do Tudo Pode Acontecer, ele conta tudo o que acontece no filme. E o Jalen é aquela coisa que não pode ver nada, né? Deixa acontecer na hora, né? Não, esse daí o Daniel me avisou, ele mandou uma mensagem pra falou: não assista ao trailer, não leia nada. A nossa consciência e o nosso corpo, eles estão tão interligados que é o seguinte: se tu tiver outro corpo, tu vai ter outra consciência. Uma mudança no teu corpo vai mudar tudo que tu é. Eu queria só dizer, só complementando o que tu falou, Marcos, uma verdadeira mudança, né? Porque quanto a gente não tenta mudar o corpo a todo momento, né? A gente, não sei se vocês viram a notícia que saiu de um médico que era travesti, que colocava, enxertava cimento nos pacientes. Meu Deus. Fingindo que era silicone. Que absurdo, cara. E ele injetava nele mesmo, e ele tá deformado, tá no G1, no site da Globo.com, as fotos dele totalmente deformado. E que eu falo o seguinte, ó, a pele que habita fala de uma verdadeira mudança, de quanto a gente está preparado para isso, de quanto que a gente estaria preparado para uma verdadeira mudança. Porque toda hora, como eu falei, a gente muda nariz, a gente dá um retoque no queixo, a gente enxerta botox. Quem né? pode, né? Quem não, pode. Sim, as pessoas que fazem, né? Sim. Só que não é uma mudança verdadeira, né? E o filme Pele que habita fala dessa verdadeira mudança. Eu nunca vi nada. Filmes que mexeram com essa ideia de mudança de corpo nunca bateu numa tecla como o Pele que habita bate assim. Nunca, eu acho. Sim. Não, e aí me lembrou o Alejandro Jodorowsky, né? Aquele cineasta que tem uma cruzada com aceitação, né? As pessoas se aceitarem como são, né? E tal. Eu lembro até que a gente, quando a gente fez o podcast, né, Marcos? Tem áudio dele falando, né? Que ele palestra isso, né? Ele é palestra tarô e também a aceitação da pessoa, né? De si mesma, né? Muito legal, assim. É isso aí, muito massa. Um comentário totalmente relevante, assim, não me lembrou. Não, é relevante, é relevante. Eu amo o Alejandro Jodorowsky, eu brinco que se ele vier no Brasil, vou beijá-lo na boca. Vou dar uma de beijoqueiro, então eu vou lá beijar o velho. E do jeito que ele vai dar, é de língua. Ninguém mais? Então bora, agora é a vez do Maurício. Ah, eu quero falar que o Almodóvar não é uma fraude, viu? Ai, pessoal, nossa. Que adora falar isso. O pessoal adora chamar o Almodóvar de fraude, né? Ô, gente chata. Tá, fraude? Fraude, que ele é uma fraude, acredite se quiser. Ai, cada uma. Adorei como ele amadureceu no tempo, né? Ele era aquela coisa meio exagerada, meio que talvez as pessoas se afetavam por isso, né? Porque ele era afetado, ele mostrava as coisas assim. Ele não tinha essa coisa de nuance, né? Eu gosto do melodrama no Almodóvar. Ele era que sempre foi, né? Sempre isso continua. Mas a questão do quiche, né? Daquela coisa do Mulheres em Beira de Ataque de Nervos, do Kika. Ele foi vendo que ele foi amadurecendo esse lado que, tipo, eu não preciso mostrar tudo isso, né? Eu não preciso afetar tanto. Mostrar-me afetado, assim. Mas continuar com o meu melodrama, né? Sempre. Uhum. Então, acho que como ele amadureceu tecnicamente, sabe? Eu acho o outro anterior com a Penélope Cruz, qual é o... Abraços partidos. Acho lindo, sabe? Tecnicamente impecável. Acho que ele tá se tornando um mago assim da direção, sabe? Um mestre mesmo. Sim. Tá se refinando, né? Tá que nem uma pedra preciosa, né? Mas eu gosto do começo no Almodóvar. Adoro. Já até cheguei a discutir com os outros por causa disso aí, defendendo o Pepe Lucibon. Uhum. E companhia. De salto alto, Kika, Mulheres à Beira, Pepe, que são tudo assim, eu adoro. Maus Hábitos, que eu adoro, das freiras drogadas, muito legal. E todo o dolor desapareceu. It takes fierce will to get ahead in this world. Come on, hit me. Come on, son. He's afraid of you. You expect things of him only an adult can accomplish. I've just always wanted you to be strong. Be your own man. Father. Mother. Always you wrestle inside me. Always you will. Someday we'll fall down and weep. And we'll understand it all. All things. Mas então, pra finalizar o meu último filme, posso? Pode, claro. É Árvore da Vida. Esse filme é muito bom. Um filme que todo mundo foi ver achando que seria o quê que eu não entendo? Acharam que seria o quê, sabe? Um filme... As pessoas foram ver achando que seria um novo filme do Brad Pitt. E ele é o novo filme do Terrence Malick, né? Então as pessoas erraram nisso, né? E não conheciam a Jessica Chastain, o Champagne, com certeza o pessoal conhece. Então, só que quem estampou o pôster é o Brad Pitt. Então eles foram muito por causa de ver o Brad Pitt. A sessão que eu fui, por exemplo, que é uma sessão de estreia, não na sexta, né? Mas sim do fim de semana de estreia, foi no sábado. Tava cheio de meninas, adolescentes, jovens, mulheres, sabe? Que acho que, né? Que talvez não acompanharam o começo da carreira do Brad Pitt como Deus, né? Como sex symbol, mas o cara perpetua como um dos homens mais bonitos de Hollywood, do mundo aí, né? Do showbiz. Sim. Então, né? Passa de mãe pra filha, eu acho. Vai, filha, vai ver o Brad Pitt por mim. Então, ainda as pessoas vão ver só por causa do rostinho bonito. É isso que eu não consigo entender, sabe? E se depararam com um filme totalmente profundo e aquelas se sentindo assim, apunhaladas, né? Enganadas. Eu fui, por exemplo, com um pessoal que deixou da sala, cara. Caramba. Em 15 minutos, tinha, fui enganado, sabe? Que filme é esse, sabe? Eu quero melhor de volta. Quando acabou o filme, eu vi o pessoal aplaudindo de alívio, cara. Eu nunca tinha visto na minha vida isso. Olha, eu pessoal nunca, aplaudindo nunca, alívio. Nunca presenciei esses comportamentos é, assim, sabe? Neguinho levantar. Eu nunca tive esse azar de pegar nunca. O pessoal saindo. Nunca vi isso aqui. Em filmes cabeça, assim, Magnolia, né? Eu tenho uma história com Magnolia, que quando começou a chover sapo, 30 pessoas saíram. Pô, tava no finalzinho, nem esperaram. Não, e... Cara. Então, o pessoal é assim, eles... O pessoal entende muito o cinema como uma... Tanto mulher quanto homem de programa, né? Eu tô pagando, eu quero prazer, entendeu? Se você não me der, eu tô pagando, você tem que me... Eu tô pagando... Dar prazer. E não é assim, sabe? O cinema, ele não é feito pra ti. Ele tá sendo compartilhado contigo. E eu sinto muito isso na obra do Terrence Malick, por exemplo, que é sempre muito incompreendida. Até o próprio Além da Linha Vermelha, que é um filme talvez mais fácil do que o Árvore da Vida, porque fala de guerra, enfim, todo mundo já viu filmes de guerra. E ainda assim é poético, é profundo, e o pessoal diz, ah, que chato esse filme, eu quero ver bala comendo, sabe? Ao mesmo tempo que acontece, quando acontece o que acontece com o Soldado Ryan, acho violentíssimo, sabe? Não entendo o que a pessoa quer. E eu acho demais, acho profundo, acho lindo, achei de uma liberdade, assim, de um desprendimento autoral, sabe? No sentido de coragem, perdão, né? Desprendimento ele não tem porque ele é muito autoral, mas de uma coragem autoral, sabe? De vou botar aquilo que eu quero falar, as cenas que eu quero editar e não vou colocar no copião final, vou deixar de lado. Eu fiquei sabendo que foi filmado não sei quantas horas mais que o cortaram. O Champagne foi cortado, né? Pra o Champagne caramba. Ficou indignado. O Champagne disse que não entendeu porque ele tá no filme. Mas é um filme que não existe mesmo que entender quanto aos personagens, né? Mas sim quanto ao que ele quer dizer sobre a vida. Eu comentei no cabine do celular e achei que foi feliz esse comentário, que a gente quer toda hora recorrer a Deus quando tá com um problema, né? Mas a gente nunca tá preparado quando Deus quer vir falar com a gente. E acho que é mais ou menos isso que eu vejo a Árvore da Vida, sabe? Como se esse mais, que a gente nunca sabe o que é, né? Esse além, ou como você quiser interpretar, né? O além, o mais, o que está acima de nós, o que a gente não compreende, mas sempre está querendo saber e descobrir, quando isso vem atrás de nós, sem nós estar atrás, a gente não quer, sabe? A gente é blasé, ah, hoje não, tá no tô afim, ah, quem sabe amanhã. Hoje eu quero me divertir, quero pensar. Eu acho isso, eu acho que é um grande aviso, que eu fiquei triste de ver as pessoas não compreendendo isso, sabe? Não, as pessoas que entendem que pagar um ingresso de cinema, elas têm que ser atendidas. Não, é compartilhado. Cinema é uma arte compartilhada, sabe? E é uma pena que as pessoas não quiseram brincar ali de compartilhar essas cenas belíssimas. Terrence Malick, que é um cara que usa de uma fotografia absurda. Vai ganhar o Oscar, isso é... Eu aposto tudo o que eu tenho na minha vida como... Vai quebrar outro DVD do Magnolia? Vou quebrar o DVD do Magnolia. Vou tirar isso, tá? Pode deixar em off. Eu quebro de novo. É impossível não ganhar. Porque é incrível o que esse cara faz. Ele realmente entende que, nos filmes dele, ele compreende que o espectador, os olhos, a tela são os olhos do espectador. Então não é aquela coisa da fotografia que quer mostrar uma cena, mas não... Ela é leviana ao ponto de ignorar que os olhos do espectador tá ali vendo aquilo, sabe? Então ele vai além disso, ele mostra coisas que o nosso olhar gostaria, talvez, de enxergar quando a gente tá diante de uma criança, sabe? Aquele foco no pé, aquela coisa de olhar as sombras, né? O poder da natureza, né? Olha o que o sol causa quando entra em contato com a gente, ele causa essa sombra nesse chão, sabe? Coisa que a gente poderia reparar se a gente estivesse realmente em devaneio quanto à natureza, sabe? Hoje eu quero contemplar a natureza, o que a natureza nos permite. E o Terrence Malick é só isso na Árvore da Vida, sabe? O que a natureza é capaz de nos mostrar. E a gente não está preparado para assistir isso. A gente quer assistir mesmo novela das oito, começo, meio e fim, entender vilão, saber quem é mocinho, torcer contra, a favor e ir para casa. E a Árvore da Vida é muito mais do que isso, cara. É pura vida, sabe? Aqueles sussurros durante o filme inteiro, sabe? Dos personagens falando com Deus. Eu não falei da plot aqui e nem gostaria de falar da plot, porque eu acho que é um filme que não tem plot, né? É um filme que tem vida. Você está disposto a sentir vida, venha assistir Árvore da Vida. Não tá afim. Porque se vocês quiserem falar sobre a plot, eu ficaria perdido de falar da plot. Mas acharia até interessante falar. Vamos deixar a pessoa que vai assistir decidir, né? Isso. Então, vocês querem falar por mim, deixa, porque a Árvore da Vida... É tudo isso que o Mal falou, né? A interpretação dele, e eu acho que cada um tem a sua interpretação. Sim. Também, né? Pessoal, né? Eu tenho uma coisa a falar sobre esse filme, que eu acho que completa o que o Maurício falou, que também é o seguinte, quem vai assistir o filme por causa do Brad Pitt, né? Tal, uma boa parte das pessoas e saiu da sala. É muito triste pelo seguinte: se você foi, você vai no cinema pra ver o cara, você vai ver o cara num dos melhores momentos da carreira dele, numa interpretação assim que eu acho excepcional, porque esse personagem desse pai, que ao mesmo tempo é rígido, autoritário, castrador, também ao mesmo tempo é incrivelmente amoroso, é um cara que também deseja, se esforça para criar seres humanos, né? Tornar os filhos gente, pessoas de bem, pessoas modelos, né, e tal. Tudo bem, você querer transformar alguém no modelo costuma dar errado, mas isso é sempre motivado por amor. E acho que esse meio termo, né, entre o autoritarismo e o amor, o Brad Pitt consegue passar isso de uma maneira tão perfeita na atuação dele. É uma pena as pessoas deixarem de ver um cara que, na verdade, começou como um rostinho bonito, exatamente, chegar nesse nível de sofisticação como ator, né? Sim, tal. Concordo. Eu acho legal também que ele cabe a interpretação, porque ele trata muito de Deus, mas como com várias visões também, de qualquer religião, e também pode até ser que não tenha um Deus, porque ele mostra a personagem rezando, né, pedindo a Deus as coisas, e contrapõe isso com imagens do criacionismo científico, né, da teoria da evolução mesmo. E ao mesmo tempo também o Deus não responde nada a ela, né? Começa a acontecer desgraça. Vocês falaram também do Champagne, né, que o projeto original do filme, a história do Champagne também seria contada, né? Uhum. Todo esse percurso entre a infância dele e até ele chegar na idade adulta. Porém, parece que vai ser lançado no Blu-ray, você vai ter a versão original de 6 horas. Tomara. Eu veria. Pô, eu também, com certeza. Não, eu digo no cinema. Eu entraria no cinema e veria 6 horas de um filme desse cara. Olha, sem pausa? Sem pausa. Não, eu vou ser obrigado a levar uns snacks. Umas fraldas. E outra coisa também, aproveitando que a gente tá falando desse filme, também chegou a torrar a paciência tanta gente falando que o cara é uma fraude. Outro, né, que o pessoal adora dizer que ele é uma fraude. Falaram, né, que ele é um pedante, que ele quer ser cult, blá blá blá, falaram tanta Deus merda. O jeito de dizer da pessoa, acha que ele tá fazendo pra gente, que a gente tá tentando, que ele tenta nos impressionar. Ele quer falar do coração dele e tá sendo compartilhado, entendeu? Cabe a ti gostar ou não, óbvio, mas dizer que ele tá te afrontando, que ele é pretencioso, parece isso que... que eu digo, cara, quem entende de crítica de cinema é quem realiza, viu? Não. A gente faz um pouquinho e tal, mas o cara que entende como é que é você fazer um filme, né, e tal, né? Tem muita gente falando, mas quem compreende é quem faz, né? É ou não é? Perfeito, perfeito. Mas eles reclamam muito da posição dele de não aparecer na mídia. Que ele não vai a premiação nenhuma, não dá entrevista. Ah, mas ele vendo o que acontece com o Lars von Trier, pelo menos que fala uma coisa e não pode fazer mais nada, certo? Tá mais do que certo não aparecer mesmo. Uma vez perguntaram pro Milor Fernandes: Milor, por que que você não aparece na televisão, você não aparece na mídia assim, né, de corpo presente para dar entrevista? Você tem medo que a mídia deturpe a sua imagem? Ele falou: não é medo não, é certeza. Ah, que legal. Acho que é por aí, né? É. If you were to skip the camps, and I've been waiting so long for someone like you, someone with the strength, the will to see it through. But to go where? I mean, we can't go west. I mean, apart from the Germans, there's the Soviets. And east, I mean, all Soviet right to the Pacific. No, it'll have to be so. Então, eu escolhi aqui, né, a gente fica por último, a gente acaba rodando, né, mas tudo bem, sem problema. Porque o filme que eu vou falar é um filme que também me impressionou bastante. Eu espero que vocês tenham tido a oportunidade de assistir. Quem conheceu um filme que saiu em 2010, mas foi lançado no Brasil em 2011, chamado Caminho da Liberdade? Esse filme é muito bom. Alguém aqui teve a oportunidade? The Way Back. no original. Ah, com o John Sturges, né? Jim Sturges, né? É, com do Peter Weir, o diretor. É Peter Weir? Sim, Peter Weir, seria, não? Weir, né? Porque meu Weir sai totalmente de... Então, é show de Truman? Sim, Peter isso, Weir. Sim. Então, eu assisti esse filme já faz um bom tempo mesmo, que é baseado num romance do Slavomir Havix. Um romance chamado The Long Walk, The True Story of a Trek to Freedom, né? Rumo à Liberdade. Que é a história de um grupo de prisioneiros, né? E a forma como eles escaparam de uma prisão na Sibéria e viajaram mais de 6.500 quilômetros rumo à Índia, né? Fugiram. E, cara, é um filmaço. Eu lembro que, na época, quando eu assisti, eu tava com saudade de assistir esses filmes épicos, sabe? Com imagens impressionantes, grandes paisagens. E esse filme tem tudo isso, né? E tem grandes atuações. Tem um ator que eu não gosto muito dele, particularmente, chamado Colin Farrell. Eu não gosto nadinha dele atuando, eu acho muito... Adoro ele. Nossa, não suporto esse cara. Nesse filme ele tá bem contido e tal, não tá aquela canastrice terrível dele, né? Mark Strong, novamente, ó, por curiosidade, falei um outro filme com o Mark Strong. Tem o Ed Harris, que eu adoro. E o Jim Sturges, não? É, Jim Sturges. Isso. Tem aquela menina da Hannah, né? Ah, sim. Aquela menina que... qual é o nominho dela? É um nome estranho, né? É um nome estranho. É Sayurzi Ronan. Nossa. Isso, Sayurzi. Sayurzi. É. Então, mas ela tá muito bem no filme e tal. Tá bem no Hannah também, viu? A gente deixou... Eu não sabia que era do Peter Weir esse filme. Ó, vou dizer que eu fui displicente, assim, sabe? Cheguei, olhei assim, não tô interessado em ver esse filme. Ai, mas ele que é... legal que deu essa dica. Não, vou agora, vou ver. Ele é um Tem Ed Harris também, né, no elenco. Tem Ed Harris, já falei, né? E de qualquer maneira, eu já gostava desse diretor, porque eu sou muito fã daquele filme, obviamente do Show de Truman, mas de um filme que o pessoal passou muito batido, que é o Mestre dos Mares, né? Um filme bem legal, que eu adoro, e muita gente caga totalmente pro filme, né? O pessoal lembra muito dele no Sociedade dos Poetas Mortos, né? E tal, A Testemunha, né? Poucas pessoas falam do Mestre dos Mares, eu amo esse filme demais. Eu gosto pra caramba. Esse é um filmaço, história verídica, sabe? É daquelas histórias assim que tem duas versões diferentes. O cara que escreveu o livro fala, ó, fui eu que fui o protagonista dessa história e levei essa turma toda pelo deserto, atravessei as montanhas. E aí apareceu um outro cara também já que falou, não, fui eu. Quer dizer que uma história que o pessoal não sabe exatamente quem é o protagonista. Mas de qualquer maneira é uma grande história de superação, de sobrevivência, de amor, entendeu? Porque todos são prisioneiros lá e é lindo. Assim, você vê como é que eles vão tentar se ajudar pra poder sobreviver, né? E foram presos injustamente? É, prisão na Sibéria, né? Aqueles regimes ditatoriais, sabe? Ah, sim. Que o que você fez errado aqui, pum, vai lá pra Sibéria. É famosa essa prisão aí. Todo mundo morria e não tinha como fugir, justamente porque era um ambiente muito inóspito, sabe? A neve é 20 graus abaixo de zero. Entendeu? Mais pra frente, deserto. Quer dizer que é uma tremenda de uma história de superação por conta disso, porque, meu, pouquíssimas pessoas conseguiam fugir nessa época mesmo. É bem legal, bem bonito de se ver, grandes paisagens, sabe? Tem umas tomadas lindas mesmo, assim. E é um filme muito interessante. Eu achei legal citá-lo aí, eu acho que eu já tô querendo falar dele já faz um tempinho. E só foi lançado em 2011, que pena, poxa. 2010 o filme. Já saiu faz um bom tempo, só agora que foi lançado. Eu acho que as duas principais qualidades desse filme, uma é que a gente acompanha a trajetória desses personagens, né? Eles atravessam aí quantidade de uma distância imensa nas condições mais adversas possíveis, né? Óbvio que nem todos vão chegar vivos até o final, né? E tal. Então eu acho que é essa coisa, é o drama humano da tentativa de sobreviver, de alcançar a liberdade, de escapar dessa prisão, tanto física quanto dessa prisão das leis do país em que você está vivendo, né? Sim. E também de tentar sobreviver à convivência um com o outro, né? Porque às vezes também quem está do seu lado pode se tornar inimigo numa situação difícil, né? Uhum. E ao mesmo tempo, essa coisa de fotografar todo esse cenário natural, né? Montanhas geladas, campos cultivados, deserto, enfim, é uma forma épica de retratar tudo isso, né? Parece fácil eu pegar um cenário grandioso, colocar uma câmera e, e captar uma imagem dele que também seja grandiosa, mas na verdade não é, né? Um fotógrafo míope, né? Míope no sentido artístico, ele vai pegar esse cenário grandioso e vai encolher. Parece que o cara que o Peter Weir escolheu para ser o fotógrafo, ele pegou o que já era grandioso, o que já era soberbo e tornou mais ainda, né? E isso junto com o drama dos personagens vira um filme assim imenso, né? Tudo bem, ele tem talvez um pouco aí de melodrama, tem uma ou outra solução fácil ali, até porque o próprio autor da história, se realmente a história é uma fraude, se o cara tava mentindo, é lógico que ele também não usou. Não tem certeza, né, da autoria, né? Se é dele mesmo, né? Uhum. Ele pode ter sido um dos acompanhantes, né? Não o líder da expedição, né? Uhum. Exato, mas essa dúvida sobre quem, se essa história aconteceu, se foi dessa maneira mesmo e tudo, torna tudo até mais interessante, né? Na verdade. Então é um filmaço, viu? Pena que também saiu, ficou meio, passou batido aí, né? Aí, passou batido com certeza. Acho que já deve ter chegado em DVD, se vacilar. Mas sabe o que acontece? O Peter Weir, ele é um diretor que ele é um diretor à moda antiga, né? Para ele o drama transcorre num ritmo e de uma maneira que os grandes diretores dos filmes épicos antigos tratavam. Então talvez o público de hoje acha o ritmo dos filmes dele meio lento, meio maçante, uhum, e tal. Infelizmente, porque ele tem tudo aí que os grandes diretores do passado têm. Ah, né? Pois é. Não, e ele é diretor de um eu gosto, dependendo da comédia romântica, se ela não for estúpida, eu gosto. Ele é diretor também de um filme que eu amo muito, chamado Green Car, O Passaporte para o Amor, sabe? Com Gerard Depardieu e a Andie MacDowell. Lindo. Muito lindo esse filme. Tem uma trilha sonora da Enya, que eu adoro também. Pois é, que pena. Passou batido, mas a gente não deixou passar batido. Tá aí pra você conhecê-lo. Obrigada, Daniel, por estar conosco aí. Deixa uma mensagem aí pro nosso ouvinte, último podcast do ano. Uma mensagem desse ano, vou deixar uma mensagem pra vocês, né? Que eu entrei esse ano na Masmorra, queria agradecer muito você estar me ensinando cinema constantemente. Conheci o Trilogia das Cores esse ano, que eu já vi um tanto de vezes já, somente esse ano. E espero que continue esse ano que vem. E para os ouvintes também, né? Que eu acho que eles também têm essa relação de receber boas indicações e aprender muito sobre o tema. Então, espero que continue esse ano que vem. E feliz ano novo e Natal para todo mundo. Olha, a parte do ensinando, eu acho que a gente está aprendendo e também tu também está ensinando, viu? Eu que quero agradecer, Daniel, porque o Daniel também é um dos editores, sabe, Maurício? É difícil editar, é complicado e, para quem sabe, para mim, é complicado eu ficar sozinha com a edição. Então, isso está acontecendo porque ele está ajudando. Então, eu que agradeço de coração para você, viu? Espero que no ano que vem tenha bastante filmes interessantes para a gente assistir, né? Ah, tomara. Eu fiquei contente também. Aproveitar que a gente está falando sobre esse ano, que eu acho que esse ano o Masmorra tomou um outro rumo, né? Mudou de nome, uma série de pessoas aí interessantes se juntaram à equipe. Eu destaco o Daniel também, né? Daniel, Rafa, o Barão, né? Que tá presente com a gente aqui, mas ele é uma pessoa que incentiva pra caramba. Quem escreve, né? Que tem o Iedo, a Cris, o Matheus, nossa, muita gente legal. E eu acho engraçado que quando, como o Daniel falou, e quando a gente tem a oportunidade das pessoas falarem, elas falam, não, caramba, que legal que eu tô aqui, tô participando, etc, tal. Na verdade, a presença de vocês é que mudou a Masmorra completamente, né? Mudou a cara. Sim. Né? Acrescentou, ampliou. Então, na verdade, se hoje o Cine Masmorra é o que é, por causa, na verdade, também de vocês que entraram, né? Que a gente é que agradece a entrada desse pessoal, o que eles estão trazendo de conteúdo, de participação e tudo. E mensagem de ano novo é que a vida, na verdade, é uma renovação constante, né? Ela tem que se renovar no ano novo, em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, etc. Senão ela vira um tédio, uma chatice, e aí não tem nem o que comemorar no fim do ano. Muito bem. Tá certo. Maurício, eu quero te agradecer por estar conosco aqui no último podcast do ano, sabe? E compartilhar aí o que, que você curtiu. Muitíssimo obrigada. Deixa o seu recado aí. Esse ano de 2011, né, foi um ano em que o cabine celular parou, né? Acabou. Mas eu vou te falar, assim, que eu tô muito na torcida para você começar um outro projeto, entendeu? Eu acho que você talvez esteja procurando, né, alguma coisa para fazer nova, né? Como é que tá sendo essa experiência? Tá com coisas na cabeça, caraminholas, e aí? Obrigado pelo voto de que você faz aí de voltar. Eu tenho muita vontade de voltar, não consigo ficar longe da internet e sem falar de cinema. Obrigado pelo convite mais uma vez, não sei se é a terceira ou quarta vez que eu participo. Eu fico imensamente feliz, como o Marcos falou da história do medo do goleiro diante do pênalti, que o goleiro tinha medo de ficar sem alguém para falar sobre futebol, né, sobre ser goleiro. Uhum. É, medo eu tenho de não poder falar de cinema, desse cinema que eu tanto amo, e é só com vocês, ao menos na internet, que eu falo. Então eu fico muito feliz desse espaço, eu sou apaixonado por vocês, assim, eu quero muito conhecer vocês, eu fico com a mensagem de 2012, conhecer vocês. Ah, eu também, já virou, já tá anotado aqui, conhecer o Maurício Saldanha pessoalmente. Porque eu conheço uma galera já e vocês estão aí, tá fazendo falta esse contato mesmo próximo. A gente vê filme junto, numa sala de Santos e reclamar na gerência. Ou vocês assistirem em Porto Alegre aqui no Unibanco Artiplex. Eu fiquei muito feliz mesmo de participar desse último programa. Eu faço votos que as pessoas acreditem que o ano que vem vai ser melhor. Eu sempre acredito que o ano que vem possa ser melhor em termos cinematográficos, porque eu quero ser surpreendido mesmo. A gente está nessa fase do ano que realmente os filmes bons vão chegar só no começo do ano que vem por causa das premiações, e se eles forem bem premiados eles vão vir, senão a gente vai ter que procurar de outros modos, em outros, né, na internet, tentando do jeito que é possível para assistir, que não tem como, né? Se não vem DVD, não vem cinema, a gente tem que dar outro jeito. Então eu acho que não foi um ano tão grande assim pro cinema. Teve essas obras de arte que a gente citou aqui, por exemplo, filmes marcantes, e acho que o ano que vem vai ser absurdo por causa que eu acredito muito na história de que 2012 vai ser tenso por o lance de acabar o mundo. Eu realmente acredito, não que vai acabar, mas que eu vou ficar muito tenso em dezembro de 2012. Ainda mais que vai vir o novo filme do Tarantino e o novo filme do Paul Thomas Anderson. Então eu asseguro vocês que 2012 vai ser muito icônico assim pra história do cinema. Desde o cinema blockbuster com Batman, que eu acho que vai ser um filme épico, o terceiro filme. Tô curiosa pra ver o Batman. E o trailer me arrepia, assim, achei de um ponto dramático, assim, a trilha do Hans Zimmer, que eu acho que eles vão realmente fazer um filmão, cara. Já vão, assim, no Dark Knight, né, acho que o primeiro filme do Begins ainda é um meio que fairy tale, meio conto de fadas, por mais realista que ele seja. O segundo filme é muito realista, assim, é um filme policial. Sim. E eu acho que esse último filme vai ser um filme dramático, digno de estar estampando aí grandes premiações. E Paul Thomas Anderson com The Master em dezembro, esse fim de mundo que pode acontecer ou não, mas eu acho que 2012 vai ser icônico pra todo mundo, então aproveitem 2012, vai ser uma viagem viver esse ano. Eu tô muito feliz de estar assim com a minha cabeça, mesmo que paranoica, nesse estágio da minha vida, né, poder vivenciar 2012. Espero gravar mais com vocês. E de novo, todas as vezes que eu participo eu falo, parabéns pelo que vocês fazem de colocar esse cinema profundo, esse cinema espelho, esse cinema verdade, esse cinema mais crível, esse cinema que a gente pode tocar, sentir no MasmorraCast. Parabéns mesmo, é crucial esse trabalho de vocês. Muito, muito, muito obrigada, viu? Eu que estou encantada da internet trazer pessoas como você também, assim como o Daniel, gente que está sempre ajudando, né? Que está sempre dando aquela força para divulgar cinema. E a minha mensagem para você, querido ouvinte, muito obrigada, né? Mais uma vez aqui acabando o podcast, você ficou aí escutando as nossas impressões, né? Nós ficamos compartilhando como é que foi nossas experiências, né? Então, olha, muitíssimo obrigada, ótimo 2012 para você. Minha mensagem é experimentar sempre, né? É o que eu digo assim, no dia a dia, sempre tem um cineasta que a gente não conhece, tem um trabalho diferente, então o negócio é se arriscar e experimentar. Se você é podcaster, faça a mesma coisa, se arrisque e experimente. Também para que tenhamos novos formatos aí, não seja sempre aquele padrão, podcast padrão. Então, olha, muitíssimo obrigada. Nós deixamos um grande abraço aqui. Eu deixo em nome de toda a equipe. Agora só está eu, o Marcos e o Daniel, mas deixo em nome de toda a equipe do site. Um grande abraço. Obrigada pelo download. E é isso aí. Viva 2012, tá? Abração. Tchau. Tchau. Fiquem bem. Tú eres la niña que me trompió. siempre tú, querido nombre, y tú te has hecho de mi pobre. Y ya una flor dejó caer.